Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar e Guizão. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à 94ª edição do Nerdrops. Quero apresentar os convidados mais especiais do que nunca, o Sr. Júnior do Baú Pirata. Olá, pessoas. E o nosso querido colaborador Jefferson Navarim. E aí, gente, primeira vez aqui, vamos ver como é que vai ficar. Primeira vez, a gente nunca esquece. Vamos ver se vai ser inesquecível. Vamos descansar o Jefferson, hein, velho? Não põe muita expectativa também, não, hein? E vamos para os nossos e-mails. Nerd Mail. É isso aí, amiguinhos. Vamos para mais uma leitura de e-mails no Nerdrops. Aqui estou com o Guizão. É isso, desligando o Safe Search do Google. Estamos aqui para dar os famosos recadinhos da nossa comunidade. Primeiramente, né, não podemos esquecer do recado de sempre, que é acessar a Rádio Animix, que passa o Nerdrops toda terça-feira, das 4 às 6 da tarde. Lá você também vai ter muita informação e músicas voltadas para o público otaku. Outra quem? Outra... Cu de quem? Ah, o meu aqui não é. O seu já não tá mais aí também. Ah, cara, depois dessa diarreia aqui, não tá mesmo. Então é isso, não deixe de acessar radioanimix.com.br. E se você ouve o Nerdrops pela Rádio Animix, não esqueça de mandar um recadinho aqui pra gente. Seguinte, gente, temos também... Nós já falamos no nosso Twitter, nos posts agora. Não se esqueçam de retweetar os nossos posts, de curtir e a nossa página no Facebook. Estamos lá com uma pequena enquete lá pra ver, né, que convidado vocês querem. Não que isso vá servir pra alguma coisa, mas só pra saber quem vocês gostam mais, na verdade. Mas é o seguinte, galera... A gente vai fazer algumas promoções diretamente no Facebook e só no Facebook. Talvez a gente até anuncie no cast, mas a promoção vai ser pelo Facebook. E nós vamos começar quando tivermos 150 fãs. Tá? Então chama sua tia, sua prima, sua sogra, sua cunhada, todo mundo que você não gosta. E pega também aquelas contas fakes que você usa só pra ficar vendo foto das suas amigas de biquíni. Isso, e pra você xeretar nas ex-namoradas dos outros. E curte lá a nossa página, quando a gente tiver 150 seguidores, a gente vai começar a fazer promoções lá também. E vocês sabem que o Nerdrops, né, cara? Além de um podcast de notícias, é praticamente um podcast de promoção, né? É um podcast mãe, cara. Oh, e não é por nada não, já que eu vou te interromper já. Você viu que você tá bem lá no Facebook, né? Eu? É, você tá disputando lá com o Tato, quem que vai participar do próximo Nerdrops. Eu tô disputando? Ah, tá, o Smoke. Eu tô ganhando, né, cara? Também sou participante fixo. Outra coisa, talvez nós queremos fazer um cast especial pra edição 100, tá? É possível que talvez demore um pouco mais e não saia na edição 100, mas a gente vai ter talvez um cast especial. E a gente quer fazer um cast temático. E nós queremos que vocês escolham o tema que a gente vai falar, tá? Sobre o que vocês acharem legal, talvez a gente coloque uma lista, não sei como é que funciona a enquete do Facebook ainda. E se quiser apresentar um tema aí, um patrocinador, meu filho, virou nosso amigo. Se você tiver um tema, um patrocinador, a gente nem põe pesquisa, não põe nada, tá? A gente já faz o que você sugerir, o patrocinador nos pagar. Nós somos umas puta mesmo, né? Ah, só cacau de Fórmula 1, galera. Pessoal, muita gente, a gente recebe muitos e-mails, né? Os comentários também, a galera sempre que é um cast temático nosso, pra ver nossas opiniões. É difícil a gente conseguir fazer, mas talvez pro cast 100 a gente consiga fazer em comemoração, em homenagem, né, a 100 edições aí, porque por ano mesmo, né, Polar, a gente nem, né? Ah, nem, a gente... Aí o Nerdrops aí, mais de 2 anos e... Fizemos nada de aniversário até hoje. É, porque a gente não faz nada especial, né? Só, a única coisa que acontece diferente é quando ferra toda a pauta e... É, verdade. Sai o coitado do Oliver e fica caçando eu. É verdade. E outra também que, na verdade, a gente só lembra que foi aniversário do Nerdrops uma semana depois. Eu sou muito relaxado, né, meu? Tem nem que faz episódio especial aí, semana sim, semana não. Joga a pauta pro ar e fica fazendo especial de... Estendendo de uma coisa em 15 minutos e a gente não faz nada, cara. Que coisa, né? Que relaxado, né? Que vergonha. Vou falar tudo pra minha mãe. Eu falei pro Perna, falei, porra, meu, a gente vai fazer mais 2 anos também, a gente nem fez nada de cast especial. Aí ele falou assim, ah, mas é porque vocês são malas. Eu falei, não, porque a gente é esquecido mesmo. Mas então, a gente pretende fazer um cast especial na edição 100 E a gente quer que vocês escolham um tema, tá? Então é o tema mais. Se você quiser propor um tema, se você vê um tema legal lá, vota, e o tema mais votado, a gente pretende fazer, se não for uma coisa muito absurda ou complicada demais também. Então é isso, vamos aos e-mails? Primeiro e-mail, Thomas Felipe Bekouf, eu acho que é Bekouf. Ele é desenhista, projetista. Desenhista, projetista, modelo e atriz, né? Ele é desenhista barra projetista, né? De Osasco, São Paulo. E diz aqui: salve, Nerdroppers. Vocês comentaram sobre Supernatural, onde eles voltam no tempo com roupas que eles achavam que eram da época, né? E ele fala que acontece algo parecido no Back to the Future 3, né? O De Volta para o Futuro 3. É verdade, caralho. Que a gente nem lembrou de falar disso, que né? Que vaza, cara? Né, velho? Que o Marty McFly volta pro ano de 1885 e o Dr. Brown veste ele e tudo. E quando ele chega lá, as pessoas dentro do salão perguntam se ele tinha vindo de um circo, né, cara? Cara, como que a gente foi esquecer disso, velho? Ah, sei lá, também porque o Supernatural eu assisti mais bem pouco tempo, né? Esse episódio é bem recente e Back to the Future já é mais... faz muito tempo que eu não vejo. Principalmente o episódio 3. Episódio 1 e episódio 2 eu vejo sempre, assim, que eu posso. Agora o terceiro eu vejo bem menos. Mas, porra, valeu aí mesmo. Foi uma vaza que a gente deu. A gente podia ter lembrado dele, né? Continuando aqui. Sou ouvinte novo e escuto desde o cast 82. E a cada cast que escuto, mais viciado nessa porra eu fico. Então indique. Parabéns pelo trabalho e que venha muito mais. Abraços. Um abraço pra você também, Thomas. Ficamos contentes que você tenha gostado e que continue aí apreciando o nosso produto. Muito obrigado. É sempre bom quando aparece um ouvinte novo, né, cara? Não que a gente não goste dos nossos ouvintes de sempre, viu, gente? Mas é que é legal assim, saber que as pessoas estão conhecendo, né? Até por indicação de outros blogs, assim, a gente fica muito feliz por isso. O próximo e-mail é do Wallace Souza, do Musicast. Ele diz o seguinte: alô, Nerdrops, cast com 1h30 de duração? Adorei. Adoguei, com 12 horas de gravação. Minhas considerações sobre o cast. 1. Sobre o filme dos Smurfs, adoraria que fosse um filme bacana, mas não estou conseguindo me empolgar com nada que vi até agora. Acho que essa mistura de personagens virtuais com atores reais só deu certo em um punhado de filmes, incluindo uma cilada para Roger Rabbit. E eu digo mais, Space Jam. 2. Sobre o Akira, deixa isso quieto, produtores. Eu concordo. Opa, like. Curtir. Adaptar um mangá para o cinema ocidental é um pulo muito grande. Concordo com o que disseram, que vai acabar sendo um filme tipo Speed Racer. José Padilha dirigindo Robocop será irado. Já pensou Robocop pensativo narrando em off? OCP, o sistema, parceiro. Seria irado? Não, vai ser, né? Vai porque ser irado, né, cara? Mas ele colocou aqui, você imagina o Robocop em off falando tipo, OCP, o sistema, parceiro, o sistema é foda. Você imagina o Robocop? Muito bom, velho, muito quando bom. Eu não caio, eu caio pra cima, parceiro. Quando o Murphy cai pra cima. E sobre, ele finaliza sobre Cowboys vs. Aliens, eu estou bem empolgado pra ver. Vai ser um filme pipocão, com ficção científica, ação e violência gratuitos. Que é uma coisa mais legal que isso? Era isso que move o cinema. É, sem falar que com a São João Favreau, João, né, ele adaptou também o nome como eu, João Favreau e Harrison Ford, mas Daniel Craig me inspira muita confiança. Já vou entrar no cinema disposto a gostar. Ah, e um recado pro João Favreau. Uma tomada bem rapidinha, mesmo que uns 5 segundos da Olivia Wilde tomando banho no riacho, não faz mal pra ninguém, viu? Porra. Ô, nanismo, filho da puta, não, cara. Todos agradecem. Abração, o Wallace de Oliveira. O Wallace, meu querido, valeu pelo seu e-mail. E vamos esperar aí, cara. Eu acho que vai sair uma ceninha por aí da Olivia Wilde. Então, eu acho, cara, que vai ser um trailer só com cenas dela. E pra encerrar aqui os nossos e-mails, temos... já tivemos um ou dois casos aqui, mas vamos ler aqui o caso do Pedro Gama. Ele diz, baralho, eu também tenho o Samsung Galaxy S, que tem o mesmo problema na reprodução do som. Fica impossível escutar com apenas um dos fones, que ele comprou ano passado na França. Ah, tá esbanjando aqui. Volta pra lá então e compra outro. E desde que escutei o primeiro Nerdrops nele, eu que reparei no problema. Já testei, inclusive, com 3 fones diferentes, o original e 2 Philips. Não faço ideia do que possa ser. E ele conta que ele usou players diferentes, mas que no fundo ele acha que o player é a mesma coisa. E não foi só ele. Além do Samsung Galaxy S, teve um outro também que falou que no Samsung Wave dele não funcionou. Então, cara, denúncia. Samsung, o que tá acontecendo aí, cara? Por que você está sabotando o Nerdrops, Samsung? Nós exigimos uma resposta. Se não for mandado em 24 horas, nós vamos abrir um processo. Com certeza a gente vai ganhar. Mas tô com uma moral, não, cara. O cara vai olhar e falar, esses foram os e-mails, agora eu quero agradecer, gente, bombou a nossa página de comentários, galera tá realmente, cara, seguindo o nosso conselho e transformando em um fórum, né, velho? Puta, eu fico muito feliz com isso. Marcelo Neves tá liderando as discussões ali. Pois é, cara. Sempre tem alguém que puxa, né, cara? Mas, cara, é muito bom. A gente fica muito feliz. Gente, não se esqueça de usar nossa página de comentários pra comentar sobre os casts, as notícias, debater sobre elas. Pô, cara, a gente fica muito feliz quando vê que o cast que a gente tá fazendo vira discussão. E, né, a gente quer começar agradecendo a galera que comentou. E eu quero começar pelo RaverBR, né, que agradece por preencher a segunda tediosa dele no trabalho. Muito obrigado, todas as segundas são um saco. Todos do Nerdrops agradecem. Depois nós temos também o Skazinski, né? E também o Arlen Silveira, que até já tá entrando, que é o avatar dele, já tá entrando no clima de festa junina. Puta, olha o chapéuzinho de Chico Bento, que maravilha. Muito bom. Então um abraço ao Marcelo Neves, ao Thales McClary e também ao Sharp Walker, que entraram numa bela discussão sobre filmes de super-herói. Ao Thiago Musashi, que achou que a gente confundiu o Salomão com o Saladino. Não, na verdade foi a nossa fonte que se confundiu, cara. Pois é. A gente tava com o foda-se ligado e acabou indo, né? A gente é tipo, nós somos tipo Ron Bergman lá do Âncora, né? O que tá escrito é o que a gente lê, cara. Não acredito na gente 100% não. Exatamente, cara. Um abraço também para o David Blackout. Ao Breno Marx também, que parabenizou a gente por colocar as fontes, né, que a gente usa no site, que diz que isso dá mais credibilidade, espero que sim. Essa é pro você, Guizão. É pro Hanver, pro Aoshi Senpai, que não viram a manopla do infinito no filme. O Aoshi Senpai, ele falou que na verdade, né, a manopla só aparece depois de você ver o filme 15 vezes e que a gente agradece, porque cada vez que você assiste o filme em 3D, o Oliver ganha 7,50. É um achievement, né, cara? E eu queria corrigir você, viu, Aoshi, que na verdade não é 7,50, são 8, tá? Só querendo corrigir essa informação aí pra não ficar nada divergente. É, R$8, não fica menosprezando, não. Um abração aí para o Diogo Semin. Pro nosso querido Rafael Smoke, meu querido Smoke. Seu que alter ego. Meu alter ego que fez aniversário da taverna, se pra trás acessem tavernadosmoke.com.br. Ao Mestre Mágico, que mandou os links, né, do filme, né, do remake do Ben-Hur, que a gente tinha questionado na última leitura de e-mails, e ele mandou e-mail trash. Ainda bem que foi feito pra TV, né, cara? Algumas coisas tem que agradecer, né, velho? Algumas coisas devem ser feitas pra cair no esquecimento. Um abraço também pro Cajup. Por meu xará, Alan, que acha que uma versão das Panteras interessante seria o Charlie Sheen, três atrizes pornô. Deve ter por aí, viu, cara? Um abraço também pro Fabiano Loureiro, que passou só pra dar um olá. Olá, Fabiano. Olá. Nossa, velho amigo, Thomas Arthur Bando. Cara, quem que é esse filho da puta, velho? No último ele botou um outro nome lá nos comentários. E aí, essa vez ele voltou com Thomas Arthur Bando. Ai, cara, fantástico, não, muito bom. E pra finalizar, um abraço pro Diego, que também quer dizer que também tem problemas pra ouvir o cast, né? Que como o Polar comentou dos e-mails aí no Wave dele, né? Então é isso, galera. Só temos a agradecer o feedback de todos vocês. Nós ficamos muito contentes com isso. E que vocês gostem do nosso 94º programa. Vamos nessa? Simboga! Fui! Cinema! E vamos aos destaques de cinema! O Warner quer fazer um filme do Gavião Negro. Alice Braga confirmada em Elysium. Novidade sobre o Bond 23. Cara, não parece coisa de funk? Foi, cara, tô esperando aqui o Fé o Bond. Novidade do Bond 23. Deixa eu mudar então, deixa eu falar do próximo filme de Bond. É o Bond. Eu acho que essa música tinha que ter funk no E The Dark Knight Rises tem mais um antagonista. E, né, como todo mundo já sabe, vai sair o remake de Planeta dos Macacos, que vai chamar A Conquista do Planeta dos Macacos. O filme fala o seguinte, né, o cientista Will Rodman tem umas pesquisas aí, incluindo uma que é de fazer o cérebro se regenerar. O que não é nada surpreendente, já que o Wolverine faz isso há muito tempo. Mas aí tá meio parado e tal, e por conta própria, ele resolveu adotar um chimpanzé chamado César, Andy Serkis. É, ele vai ser o motion capture do macaco. Como sempre, Andy Serkis só serve pra fazer papel de motion capture. E vai continuar os experimentos com ele. Bom, o resto do filme todo mundo já sabe, ele viaja num tempo, uma dimensão muito louca. E, mas aí, o importante é que saiu um trailer. Você tá maluco, cara? Você tá bebeu, cara. Tá passado, era... velho. Que viagem no tempo aí, rapaz? Não tem viagem no tempo, né? Não, nisso aí não. Não, mas ele aplica o soro no macaco, o macaco fica esperto, aí os caras do governo descobrem que ele tá fazendo experimento com o macaco, apreende o macaco e o composto, aí ele vai parar num outro lugar que tem um monte de macaco guardado também, ele fica revoltado porque ele vê os macacos todos presos, ele consegue fazer os outros macacos receberem o soro também e vão fazer uma revolução pra tomar a terra. E só uma correção, o português vai ficar Planeta dos Macacos à origem, falou a conquista do Planeta dos Macacos. Tá brincando. É o Planeta dos Macacos à origem. Conquista do Planeta dos Macacos é um filme antigo. Mas o que acontece? É exatamente a filmagem, por isso que o Polar falou da Conquista ali, é a refilmagem do A Conquista, só que com uma outra história, porque na a Conquista do Planeta dos Macacos, né, os macaquinhos lá que ajudaram o astronauta vêm pra Terra nos tempos atuais de 1900 e alguma coisa, fazem lá o primeiro macaquinho lá, né? Que começa a falar e começa a interagir com os humanos e mostra a experiência que tá tendo com o cachorro, de cachorro aprender a fazer truques e fazer coisas, é tipo um escravo. Então há toda uma discussão isso no filme. E aí, nesse filme, eles mudaram um pouco só o plot, pelo menos pelo que eu entendi do trailer, né? Então vai ser baseado, vai ser praticamente a versão dos macacos de Os Dois Macacos, né? É, vai mostrar como que os macacos chegaram naquele nível mega evoluído que você vê lá no o Planeta dos Macacos, né? Seja ele qual for, né, cara? Que eles estão no passado, que eles vão pro futuro, ou o que quer que seja aquilo, aquele final daquele filme, né? O que ai, ele quer dizer, né? Pois é, né? Eu achei o trailer com potencial foda, cara, mas aí entra no meu critério de trailer muito bom. O trailer tá foda, mas o filme pode ser uma merda foda por causa disso. É, já é uma informação recorrente, né? Quando o trailer é bom demais, você já fica... É, o meu medo aí é que, cara, o protagonista é James Franco, né? O meu medo aí é ele errar a mão na interpretação, né, cara? 127 horas ele foi bem pra caramba, gente. É, então, mas se ele errar a mão na interpretação, como que... Errar a mão não tem, né, velho? Tem um gancho. Não, é bom que ele tem um gancho sempre pra continuar interpretando, né? Pois é, o cara que nunca pode coçar o saco, né, cara? Ele e o Capitão Gancho. Cara, eu acho que assim, o filme tem um potencial, sim. O negócio é você esquecer digamos assim, o material original. O filme em si tem um plot interessante. Agora eu vou dizer, revendo a notícia baseada no trailer, que agora estou vendo pela primeira vez, é bem diferente mesmo daquela porcaria que eu falei. Você acha? Não, e tá sendo feito pela Weta Digital lá do Peter Jackson, então tá muito bem feito. Você sabe que eu desconfiei disso na hora que você falou Andy Serkis, né, cara? É, eu acho que o Andy Serkis deve ter um contrato com a Weta. Tudo que eles fizerem de animação, ele vai estar lá fazendo motion capture. O cara é o MC da parada, né? Já coloca no contrato motion capture guy. Eu gostei, ó. Lança em agosto, né? É, um dos poucos filmes bons que vai ter em agosto. Como? Compara com isso, cara. É, e Lanterna Verde. Lanterna Verde, cara. Eu não tô acreditando. Mas a gente sabe que a gente vai ver Lanterna Verde bem antes de agosto, né? Ixi, o último trailer do Lanterna Verde, com aqueles raiozinhos saindo da roupa dele, andando, a estilo Tron, não pegou bem. Eu parei de acreditar no filme. É, eu parei de acreditar no filme quando escolheram o Ryan Reynolds. Não, cara, até lá eu falei assim, bom, vamos ver que merda vai dar. Aí eu vi o primeiro trailer e fiquei meio empolgado. Aí eu vi agora o último trailer que saiu e a roupa dele, tipo, passando um raiozinho verde, sabe, na roupa. Pra que aquilo, bicho? Pra que? Como se fosse uma roupa de energia, sabe? A energia fluindo pela roupa. Pra que? Pra que? Mas a ideia do diretor é essa mesmo. O cara preferiu fazer uma roupa de energia porque ele falou que faz mais sentido. Porra, essas histórias fazem mais sentido, né? O anel produz energia, o anel não produz tecido. É, você sabe que faz mais sentido na cabeça de um diretor, não quer dizer que faz mais sentido mesmo, né, cara? É que nem aquela história do Homem-Aranha, faz mais sentido ter a sair teia do braço dele naturalmente, porque ele foi picado por uma aranha radioativa, do que ele criar um adesivo que nunca foi feito, saca? Mas ou menos a mesma ideia. Porque todo mundo sabe que faz muito mais sentido era soltar a teia pelo pé, né, meu? Pois é. O problema é a hora da diarreia, né, velho? Ou ele ter morrido, né, de câncer, cara, por ter sido picado por uma aranha radioativa. É o mais provável de tudo, né? Pois é, isso que faz mais sentido. Já que há aranhas venenosas e radiação no mesmo lugar, né, cara? Mas isso ia fazer uma HQ bem curta, né? Não ia chegar a 500 edições nunca, assim. Ah, não. Ia chegar na segunda edição, o cara careca, todo fudido lá. Ai, te amei. Putz, eu quero fazer meu último pedido, tá? E morre. Ah, mas pelo menos o Stan Lee ia ganhar um Eisner com essa. É, cara, drama o tio Ben já tá vivo, bicho. Ele podia estar esperando outros heróis aí. that's a bingo. Bem, anteriormente já tinham sido lançados os posters do Harry, do Rony e da Hermione, né, pro último filme do Harry Potter, As Relíquias da Morte. Agora vão aparecer Neville Longbottom, né, o Draco Malfoy, que tá esquisito pra caramba, aquele bichinho. Aliás, o rapazinho do Draco Malfoy podia fazer a versão pros cinemas do Casey Hines, né, cara? Aquele molequinho que fica batendo no Casey Hines até não apanhar. Cara, olhem bem esse poster. Não dá vontade de virar um tapa na cara? De quem? Ele não tem cara de mal, ele tem cara de xarope mesmo. É, ele tem cara de xarope mesmo, velho. É aquele cara que você quer dar um tapa na orelha dele. Exato, dá uma olhada no Draco Malfoy, Junior. Não tem vontade de dar um tapa na cara dele? Não, cara, e esse menino era uma criança bonita, né, Loria? Ele ficou feio, cara. Ficou feio, cara, ficou chorando no cantinho. Isso que eu ia falar, ele é o maior exemplo de criança que cresce feia. Meu Deus, esse cara tá muito feio agora. É verdade, se você for ver, por exemplo, o cara que fez o Neville aqui, ó, ele era o maior molequinho feinho, agora ele tá com o cara do capitão do time de futebol, né? Sim, tá com cara de fodão, sabe? Pulinho. Bem, e além deles, né, do Neville e do Draco Malfoy, tem também o Severo Snape e o próprio Lord Voldemort, que sofre de um problema de deficiência lá dos palatais, nasopalatais, na verdade, né? E calvície. É, eu não entendo, né, cara, porque no livro fala que ele tem olho vermelho, aí o cara sempre aparece de olho verde no filme, e eu não sei, cara, não custava pôr uma lentezinha vermelha ali, né? Ah, mas eu acho legal essa cara de cobra dele, velho. Então, mas vermelho ia ser muito mais foda, sabe, cara? Cara, mal pra caralho, assim, olho vermelho. Ele não podia ficar 100% legal, né? É, eu tinha que cagar em alguma coisa. É lógico, né, velho? Mas não é cara de cobra, que aí ele usou o mesmo cirurgião do Michael Jackson. Ah, é, parece, verdade, olhando bem. Aí vai ter uma cena que ele vai segurar o Harry pelo colo em cima do balcão, né, fingir que vai derrubar. Isso, espera o gritinho dele. Bem, falta aí um pouco mais de um mês pra estreia. E aí, vocês estão esperando bastante a estreia de Harry Potter Parte 2 ou não? Ó, eu nem imagino. Porque eu não me aguento, né? Não me aguento aqui. Ah, cara, eu vou falar pra você, cara. Eu tô ansioso pra assistir esse filme. Porque eu tô afim que acabe logo esse negócio, sabe? Já não aguenta mais, né? Cara, eu não cheguei a ver a parte 1. Eu não sei, eu queria ver como é que ia terminar no cinema isso, sim. Eu tenho curiosidade de saber. Também não tem aquela curiosidade. Tô ansioso pra ver o filme, assim, não tem curiosidade. Porque já sei como é que vai terminar, acho que todo mundo já deve saber, mas, assim, eu não li os livros, mas mesmo assim eu sei como é que vai terminar, então. Mesmo porque já até vazou a filmagem da última cena na internet, quando tava filmando. A última cena da segunda parte? Aquela, ele é, você... Opa, falei demais. Largou. Peraí, mas eu tô ansioso pra ver aquela cena de sexo do Harry com a Hermione, cara. Essa eu não sabia, não, vai rolar. Sim, isso aí? Sexo. Essa você só vai saber em julho. Você vazou. Também na Twitchcan, como é que foi? Essa é aquela notícia que o falso, que o Sul se solta. A Warner tem que te mandar o cheque agora, porque vai todo mundo querer ver isso no cinema. Ah, com certeza, bicho, porque desde que vazou aquela a Hermione pagando calcinha, assim que fez 18 anos, que foi notícia em tudo que é lugar, todo mundo tweetou essa foto, se rolasse uma cena de sexo, com certeza esse cinema ia lotar, ia abaixo. E é engraçado, né, porque ela não deu nenhuma vaza até fazer 18, né? Ou não, ontem eu tinha dado e ninguém podia publicar, né? Não, é, pode ser também. Quem tem tem medo, né, cara? O processo tá aí pra isso. That's a bingo! A atriz brasileira Alice Braga juntou-se ao elenco do thriller de ficção científica Elysium, do diretor sul-africano... Ah, foi! Parabéns! Neil Blomkamp, coisa horrorosa. Ainda não se sabe qual papel a atriz vai interpretar, mas a brasileira entra para o elenco, já tem Matt Damon, Jodie Foster, Charlton Klopp e também o brasileiro Wagner Moura. Olha só, o Wagner Moura tá lá. Tropa de Elite? É, porque um do diretor é o Padilha, né? Não. É Neil Blomkamp. É, Neil Blomkamp. É o diretor do Distrito 9. Gente, esquece de mim hoje. Eu tô vendo, cara. Tá foda hoje, hein? Esquece de mim. Cara, mas também pouco importa, cara. Estreia 1º de março de 2013. Ninguém vai estar aqui. Coitado do Wagner Moura, né? não vai estrear em Hollywood. Pois é, pô. E é interessante, né, cara? Porque revelaram... Porque, assim, Elysium eu achei que ia se passar na Terra, mas não. O que eu ouvi dizer é que um outro cara que tá ligado à produção aí falou que vai ser em outro planeta, né? A coisa toda vai se passar em outro planeta e vai ser totalmente diferente do que a gente já viu, né? Agora vamos ver se realmente vai ter alguma coisa inovadora, porque ultimamente filme de Alien tá pipocando a todo instante, né? E outra coisa, né, cara? Agora que eu percebi. se é um filme de alienígena, mas se passa em outro planeta, os alienígenas, no caso, são os humanos. Exato. Que escroto. Ah, cara. E eu sei que o vilão vai ser o Wagner Moura. É, o Distrito 9, vai ser o Distrito 9 às avessas, né, cara? Caraca, será que vai ter? Pede pra sair, terrestre! Pede pra sair, terrestre! Não foi boa. Mas tudo bem. Cara, eu acho que você tem potencial aí, tem um elenco bom. O Neil Blomkamp mostrou que tem, assim, competência pra tocar uma produção. Mesmo com pouca verba, ele conseguiu tocar legal ali o negócio. Acho que foi 30 milhões, arrecadou mais de 100 com o Distrito 9. O Distrito 9 teve a mão do Peter Jackson. É isso que eu ia falar, ele é apadrinhado do Peter Jackson, né, cara? Então, o cara já tem meio caminho andado aí, né? Ou não, né, cara? Ele botou esse braga no filme dele, né? É, mas isso aí é a cota de tara dele. Vai ver que ele tinha uma cota de latino pra colocar no filme, sabe? Chamou o Wagner Moura e falou, pô, ainda não deu, tem que botar uma mulher. Aí? Não, e como ele quer alienígena, né? Nada melhor que alguém fora dos Estados Unidos, né? Bota um brasileiro lá. Já é alienígena. É, mas eu não sei não, cara. Eu já tô com medo do papel do Wagner Moura, nem sei lá grandes coisas não, porque toda notícia que você vê do filme de fora, ninguém cita o Wagner Moura. É só quando sai aqui no Brasil que o pessoal vai lá, ah, o Wagner Moura também tá, olha que legal, sabe? É, vai ser o Rodrigo Santoro em 300, né? Que ele chegou aqui nos pôsteres aqui, tava Gerard Butler e os caras colocaram aqui por cima dos standee, né? Que fala. É. Fica, colocaram adesivado, cara. E Rodrigo Santoro, né? Que puta que mico, né, cara? Mas pelo menos 300 o papel era de destaque, né, cara? Do vilão principal do filme. Quando você tem 3 metros de altura, tem que ter destaque, né, cara? Pô, destaque é na escola de samba, ele era. Exatamente, parecia um carro alegórico aquele negócio que ele tava aí. Todo bonitão de brinco até no rabo. Ele parecia o Lafon, cara, na época que lançou o filme. Igualzinho Lafon. Põe carro alegórico nisso, né? De roda ele tava cheio lá. Humano nada, sua sirigaita, eu sou um quase... É, cara, eu só tô com medo disso, sabe? Da gente ficar naquela puta expectativa e o cara aparecer que nem o Rodrigo Santoro nas Panteras, sabe? Não, Rodrigo não. Santoro em Lost, melhor ainda. Não, nesse assunto a gente já colocou terra por cima. As notícias que saíram dizem que o Wagner Moura é o vilão principal da história. Então ele deve ter destaque, sim. Não, falaram que ele era vilão, né? Não falaram que ele era o maior vilão. Até agora ninguém falou que ele era o vilão, né? É, ele foi o primeiro ator escolhido do filme, né? Não, imagina. Quando escolheram ele, já tinha escolhido a Jodie Foster, os outros pica-grossa do elenco aí. Também ser o vilão principal não adianta nada, porque se você for ver pelo Batman, tem 40 vilões principais, não serve pra nada isso, né? É, isso é verdade. É, e é isso, né? Agora vamos ver, vamos esperar. Eu acho que realmente Alice Braga... Alguém viu algum talento nela? O que? Você não viu em talento daquele filme lá do... Como é que é? Eu Sou a Lenda? Aquela maravilhosa interpretação dela? Não, cara, ela é péssima, muito ruinzinha. Eu acho que o maior talento dela é ter o sobrenome Braga, né? Se isso significa alguma coisa pra alguém, né? É, pra fora da Globo não significa nada. Acho que nem mais pra Globo, cara. A Sônia Braga tá tanto tempo afastada da televisão que nem pouco se importa hoje em dia o público com Ah, mas você ela. Pode ver que quando vai ter chamada de filme da Globo, assim, que tem a Sônia Braga, o narrador enche a boca e Sônia Braga. Ah, mas se qualquer filme americano que tem uma atriz brasileira, eles botam esse enche a boca também, o cara só faça uma ponta, sabe? É, o cara pode ser figurante que eles estão enchendo a boca. Tá. Agora vamos esperar, né, meu? Neil Blomkamp, acho que ele, pelo menos de grande parte do público, ele conseguiu um voto de confiança bom aí. E o roteiro é dele de novo, né? Então vamos ver o que vai sair aí. Mais alguma consideração? Ela é filha de qual marido? Ah, da Dona Flor, né? Ela é sobrinha, Joe. That's a bingo! Bem, na semana passada surgiu um vídeo na internet, né, parodiando os heróis da DC, e nesse vídeo mostrava os heróis, né, dando parabéns pro Lanterna Verde, porque finalmente vai ganhar seu filme, só que nem todo mundo tá feliz com isso, né, e o Gavião Negro chega pra acabar com a festa. Apesar de ter aí seus fãs e tudo mais, o Gavião Negro nunca teve muita expressão fora da Liga da Justiça, né, então é um tanto estranho receber a notícia de que a Warner tá aí em busca de um roteirista para o longa-metragem do herói. E pra quem não sabe, né, a versão mais conhecida conhecida aí do Gavião Negro é a do seu alter ego Carter Hall, né? Que descobre que é uma reencarnação de um príncipe egito, Khufu. E ele consegue recriar um metal aí que nega a gravidade e permite a ele voar. E pra isso ele precisa de asa, né? Já que o metal joga ele pra cima. Nega a gravidade? É, ele fala, não, você não pode descer. Tipo, você fala gravidade, ele fala, não. Exato. Ou senão o cara tá caindo, não pode cair, tem que subir. Vai, sobe, sobe, vai. Bem, as versões extraterrenas também são bem conhecidas, né? Seria mais falada no desenho da Liga da Justiça, né? Que seriam vídeos do planeta Thanagar, né? Que seria o Katar e a Shayera Hall. São dois policiais extraterrenos que decidem defender a Terra de seus perigos. Aí ele aparece em alguma... Ele tem algumas aparições, mas ele nunca foi um cara de destaque, né? Então, o mais provável, né, que estão cogitando é que o filme faça parte do mega projeto da Liga da Justiça, né? Que seria... Que faria novos filmes próprios para os seus heróis do supergrupo, né? Por exemplo, o Batman do Nolan não estaria no projeto, mas aí teria um novo Batman feito para encaixar no universo da Liga dos Cinemas. Ou seja, aquela merda que todo mundo já temia parece que vai acontecer mesmo, né? Cara, eu acho que seria mais legal fazer a Liga da Justiça com heróis menores. Tipo, fazer a Liga da Justiça americana, europeia, entendeu? Fazer aquela galhofa da década de 90, 80. Fazer os Titãs, né? Fazer os Titãs. Porque são heróis menores que dariam certo como... Não dariam certo num filme individual, seria muito forçação de barra, mas num filme coletivo seriam legais. Mas uma ideia dessa já tinha saído da Warner, de deixar o Lanterna Verde como líder da Liga do X e botar uns heróis menores pra fazer, mas não sei se essa ideia foi muito pra frente. Ah, cara, vai depender muito do como o cara vai... O ator, que eu sempre esqueço o nome dele, chegar e vai levar esse filme do Lanterna Verde, que eu já não tô acreditando, mas se ele for bom pra caramba, pode vingar. Eu acho foda porque, por exemplo, o Lanterna Verde, cara, ele tem um grupo que é foda pra caralho, né, meu? Que é a tropa do Lanterna Verde, né? Pô, você fazer um filme só com a tropa ia ser foda pra caramba. Que, no caso, vai ser o filme aí, né? Vai mostrar pra caramba a tropa. Mas eu acho que pra ele a liga ia ficar meio, sabe, nhé. Como o Lanterna, ele não tem superpoderes sem o anel, dá pra você fazer aquela jogada dele perder o poder por alguma razão durante o negócio e o resto tem que se destacar do grupo, saca? Perdeu o anel, né, cara? Perdeu o anel durante o negócio, perde o anel lá pro Marciano, por exemplo, né, que vai ser a metamorfo, vira gigante, vira o Kid Bengala e pronto, cara, resolve o problema. Mas você acha que compensa colocar, por exemplo, um Lanterna Verde sem poder num filme da Liga da Justiça? Num pedaço do filme eu acho que sim, vira aquela história da saga do herói, né, que você tá até expor no começo aqui, estava no off, mas ele perde os poderes durante o filme e tem que recuperar de alguma coisa, que nem a história do Guy Gatten lá na década de 90, que ele perde o poder de Lanterna Amarelo e vira o Orion, e até ele virar o Orion ele passa por uma saga tremenda, faz isso, faz aquilo, leva porrada, apanha, se quebra todo, briga com o Lobo e os caralho pra virar o Orion e ganhar poder de novo. Então acho legal quando uma história te leva pra algum lugar. Cara, eu acho que a Warner e a DC perderam o bonde, sabe? Já passou da hora deles terem feito esse negócio da Liga da Justiça, qualquer coisa que eles fizerem agora vai ser uma puta de uma cópia da Marvel. Por mais que eles queiram fazer uma coisa muito inovadora, não vai fugir disso, sabe? O pessoal não vai cair matando só. Principalmente porque eles fazem um puta de um... Por enquanto, né? Dois filmes fodas do Batman. Aí depois o que você fala? Esqueça esse Batman que vocês viram e agora é o Batman da Liga, sabe? Porra! É porque a Liga da Justiça, a clássica pelo menos, é violenta demais pra... Que vilão que a gente tem que botar pra convencer alguém que o filme é de verdade. Porque você imagina, Super-Homem, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Batman, tá certo, tem o Aquaman, mas porra, foda-se, né? Tem os outros. Quer dizer, isso não bastasse, né? E pra não ser só heróis bons, né? Tem uma família, entendeu? Porra, mas você imagina o vilão que tem que ser pra encarar os quatro ali de frente, saca? Não tem como. Mas o que eu acho foda, por exemplo, é que você tem que esquecer personagem que você tá vendo ser construído só agora, por exemplo. Eles já estão falando que não só o Batman, o próprio Super-Homem que tá surgindo agora não vai ser o mesmo Super-Homem do filme da Liga, se ele existir. Essa ideia é ridícula. Eles estão falando Super-Homem agora e já quer que a gente esqueça ele pro filme da Liga. Por exemplo, você pega os desenhos do Batman, sabe? Você tem a mesma personalidade que ele tem nos desenhos dele solo, ele tem nos desenhos dele da Liga, entendeu? O estilo dele de trabalhar, o jeito que eles fizeram o Batman na Liga, nos desenhos, cara, foi foda demais. Tá, mas na Liga Nova, se você pegar a Liga da Justiça antiga lá, quanto isso na Sala da Justiça, a visão ali é completamente diferente. Era um Batman mais do seriado dos anos 70. Era um Batman mais alegre. Gay pra caramba, sim, realmente. Não, alegre da felicidade. Era um Batman feliz, que o Batman é todo aquele sisudo que a gente tá vendo no desenho da Liga de hoje em dia e tudo mais. Filho da puta, mal-humorado, né, velho? É, bom dia por quê, ô cara? E é um paradoxo, né? Você é rico, milionário, mas se veste de morcego de preto e você é feliz. Caramba. Cara, é isso que eu tô falando, sabe? Você, no desenho, o cara continua, ele tem aquela coisa de ser detetive, ser um gênio, tudo, continua do mesmo jeito que é quando ele tem o dele lá, o próprio desenho só dele. Agora você tem que ficar esquecendo as coisas no cinema, sabe? Ah, esquece isso, porque a gente não teve competência pra tocar o projeto antes, aí é foda, aí é pedir demais do fã, sabe? Cara, não é, o problema não é esse, o problema é aquela história de visão do diretor. Então, o cara que vai dirigir o Super-Homem, ou que vai dirigir o Batman, não vai ser o mesmo que vai dirigir a Liga da Justiça. Então eles querem dar visões diferentes. É que nem a porra do Batman, George Clooney lá, cara, com peitinhos, bicho. Aquilo é a coisa mais escrota que existe na face da Terra. Mas era a visão do diretor pra aquela porra daquele filme. Mesmo ele vindo de um cinema completamente sombrio do anterior, saca? Aí é uma questão de se organizar, porque a Marvel tá se organizando pra fazer isso. A Warner tem competência pra se organizar e fazer também. Mas a Marvel tá se organizando porque a Marvel tá falando assim, eu vou fazer tudo e você vai dirigir comigo no cabresto. Os últimos filmes da Marvel tá saindo nesse jeito. É, não tá deixando a coisa na mão do diretor, tá? Mas eu acho que esse novo Lanterna Verde tá no mesmo esquema, cara. A Warner é que tá no comando aí. O Martin Campbell só tá fazendo o que os caras estão mandando. Cara, fala sério. A DC, não a Warner, né? Mas a DC ia deixar galhofar o personagem, aquele uniforme daquele jeito. Pra que botar o olho do cara verde quando usa o anel? Não tem necessidade, saca? Pra que máscara digital, cara? Cola uma porcaria de borracha na cara do indivíduo. Não mas precisa você tá falando daquilo. Que o olho verde? O olho do cara fica verde brilhando quando ele tá usando o anel. Cara, mas isso acontece no desenho também. Tá, mas não fica a íris do olho. Brilha o olho inteiro, saca? Fica uma luz verde saindo do olho do cara. Eu concordo. Seria uma expressão de poder. Não, a íris do cara fica verde brilhosa, saca? Fica como se tivesse luminescente. Isso é viadagem. Isso não é demonstração de poder, saca? É uma louca desvairada com neon, né, cara? É, porque... Tem isso no quadrinho, né? O quadrinho geralmente não desenha o olho. Ele desenha aquela coisa branca como se fosse uma máscara, como se fosse um tecido na frente do olho. Ele chega, brilha quando tá com raiva, ou quando quer mostrar alguma força, assim, até brilha. Até concordo com isso. Mas você desenhar, pintar a íris do olho pra ficar verdezinha quando o cara tá usando anel é piedade, pô. Não tem necessidade. Ah, mas isso é um detalhe tão pequeno, um detalhezinho visual, isso não vai estragar o filme, né? Cara, vai porque é acumulação de detalhezinhos que vai virar esse filme uma merda. Eu queria muito. Eu nem falei já no diário de bordo. É o Lanterna Verde é meu herói favorito, cara. Que é o herói mais foda da DC. Só que, pelo trailer que eu já vi, pelo que eu já vi desse filme, esse filme vai ser uma galhofa por causa desses detalhezinhos do cara chegar e falar que eu vou fazer desse jeito. Já vai tacar o Parallax, já tá cada vez mostrando mais Parallax vai entrar no filme, tá? Então daqui a pouco vai virar uma bagunça tão grande, que não vai dar direito nem ter continuidade desse filme. Que vai botar quem depois de Parallax? Não, isso eu concordo. Botar o Parallax no primeiro filme é meio pegar pesado, né? Era muito mais legal eles fazerem uma construção em cima do Sinestro, pra ele virar o Lanterna Amarelo, do que eles fazerem uma calhafada dessa e botar o Parallax de começo, saca? Isso eu concordo. Eu acho que eles estão colocando o carro na frente dos bois aí, porque parece que tudo tá construindo pro Sinestro ser o vilão do segundo filme. Não tinha necessidade disso, né, cara? Em vez de colocar dois vilões, colocar aquele cabeçudo gigante lá pra ser outro, pra ser um dos vilões, que depois acho que ele se funde ao Parallax no filme, acho que não tinha necessidade, cara. Você podia fazer toda uma construção em cima disso, né? Cara, eu vi um trailer do cara lá, da Lanterna Verde, com um negócio amarelo atrás, e de repente ele abre o olho tá amarelo. Pra mim, aquilo ali encarnou o Parallax. Ele vai encarnar o Parallax no filme, sabe? Olha só, o Hal Jordan vai ficar com o Parallax no filme. Isso é uma cagada de roteiro fodida. Não, se o Hal Jordan encarnar o Parallax no filme, vai ter um filme de 5 horas no mínimo pra explicar isso, né? Mas era Gavião Arqueiro mesmo, né, que a gente tava falando? Mas eu acho que... Gavião Negro, é. Eu troquei o... A editora. Até a editora você trocou. É foda, né, cara? Ah, cara, não tem mais nem que falar dessa bosta. Um cara que tem um cristal que faz ele voar, ele ainda tem uma puta de uma asa nas costas, né, cara? Ô furinho foda de roteiro. That's a bingo! É, pessoal, e parece que o próximo filme do James Bond já tem data de lançamento anunciada. Vai ser 9 de novembro, vai estrear, vai ser a estreia pro mundo inteiro, e um pouquinho antes vai estrear no Reino Unido. Nem nos Estados Unidos vai ser 26 de outubro. No final de 2012 esse filme, achei que ia ser em 2011 ainda. E vai ser com a direção de Sam Mendes, e vai praticamente estar todo mundo de volta dessa trilogia que estão montando aí, desde Casino Royale até o Quantum of Solace. Eu vou te falar, eu não gosto desse James Bond, assisti o primeiro contra variado, o segundo eu nem vi e pouco me importa, não tô esperando nada desse cara. Cara, eu assisti o primeiro, assim, mais ou menos, não me lembro muito dele, o segundo nem assisti, cara. Não porque até porque eu não me interessei, mas é porque sei lá, não me interessei mesmo. Eu acho que por tirar aquele James Bond que só fez um James Bond só, dada antes do Sean Connery lá, esse é o James Bond mais sem cara de James Bond da face da Terra, saca? Você acha que não tem cara de James Bond? Não, não tem. Tem cara de, sei lá, de mendigo de rua, saca? Não... Porra, caralho. não tem, cara. Pô, esse é o espião britânico da corte, sabe? Da sua majestade. Que majestade tem ali, cara? Nenhuma, saca? O cara parece, sei lá, o meu tio. É, antes ele tinha mais glamour mesmo, né? James Bond e tal. Agora, com o Casino Royale, quis uma pegada mais realista mesmo, mais suja, né? Antes o James Bond, ele, cara, ele podia ter acabado de mergulhar, tirava a roupa, tava de terno e cabelo penteado, né, cara? Não, eu vou dizer que eu vou ser herege agora, mas eu gosto muito mais desses James Bonds com Daniel Craig do que os antigos. É aquela história de, acho que é meu mesmo saudosismo, mas eu não consigo gostar do Daniel Craig, cara, como James Bond. Eu não consigo gostar dele nem como ator mais, por causa do James Bond que ele fez. Me magoou profundamente. Caramba, foi... Tá chateado mesmo, hein? Foi fundo. Manda e-mail pra ele, pô, falando. Sei lá, cara, eu não gostava do último também, o... É Pierce Brosnan. Eu achava ele meio sem sal, né? Meio muito magrelo pra ser James Bond. Eu acho que o cara tem que ser meio, sabe? Eu me inspirei tanto no fisiculturismo do James Bond, que ele era meio gordinho, saca? Porra, botaram os caras aí mais magrelo, não teve graça nenhuma. O Craig, até no primeiro momento, até achei que seria interessante, mas eu não gostei dele. Acho que não gostei do filme, na verdade. Eu acho que o James Bond, ele tem que ser aquela parada mesmo de gadgets malucos, sabe? Entrar em lugares impossíveis, carros fodões. Tem que pouco se ligar com esse negócio de realidade, sabe? Esse negócio de realidade não tá com nada. De realidade já basta a vida, né? Pô, não é verdade, cara? Se eu quisesse ver a realidade, abriu o Povo, né? Abriu o jornal, não ficava vendo essa merda. É verdade mesmo. Mas vou falar, eu acho que é porque eles mudam o público, né? Que nem pra minha idade, o James Bond é o Pierce Brosnan, né, cara? É, pra mim eu prefiro o Daniel Craig do que o Pierce Brosnan. E essa mudança assim, no James Bond foi meio por causa do sucesso da franquia Bourne, né? Mais realista. Assim, eu acho que eles ficaram com vontade de tentar também. Ah, mas botava um cara mais novo. Eu até entenderia botar um cara mais novo, saca? Cara que o James Bond sempre teve na cara assim, de seus 30 e poucos anos, 40. Botasse um cara de 20 e pouco, 30, eu entenderia. Se fosse uma coisa tipo James Bond. Mas o... Tipo a trilogia lá do Bourne lá. Mas o... Ele, cara, tem cara de, sei lá, de quarentão, saca? Que bebeu todas durante a juventude, tá com a cara toda fodida. Aí virou espião, porra, que se entra em qualquer lugar e as pessoas acham que ele tem cara de rico, sabe? Mas, porra, não tem, cara. Ah, eu não sei, cara. Não sei se eu vejo assim, não, mas... Mas não vou discutir, que pelo visto é uma mágoa bem pessoal mesmo, então... Não vou entrar... Meando, é que peguem alguma... Ferida profunda, alguma, né? Ferida, é, então... Pra mim, podia desaposentar o Sean Connery e voltar com ele aí. Ia ficar ótimo. James Bond no asilo. James Bond. Cara, e o Javier Bardem, né, cara, tá cada vez se especializando mais em ser vilão, né? Ah, é, vai ser o vilão desse também, né? E o Ralph Fiennes também vai estar no filme, né? Esse era um cara que ia se dar bem na Globo, né? Porque na Globo, todo ator da Globo, atriz da Globo, o sonho deles é ficar fazendo vilão, né? O vilão é uma bosta, mas, nossa, porque o vilão é muito profundo. Meu sonho é fazer um vilão. É porque o cara tem retorno, cara. O cara é bonzinho, ninguém liga pro cara, tá? É verdade, o bonzinho é mais um, né, na novela. É, pô, ele é bonzinho, coitado, tá sofrendo, foda-se, né? O vilão não, o pessoal quer odiar o vilão, né? Então, pô, tem um retorno, caralho. Quer bater na rua, quer xingar no mercado. Não, mas o Javier Bardem tem uma cara de maluco também, que só vai se achar fazendo vilão mesmo. Imagina, e fazendo papel de príncipe, cara, não vai rolar. That's a bingo! Pense aí, recentemente foram confirmados os novos nomes, né, pro The Dark Knight Rises, mas ainda não tinha especificado qual é o papel pra eles, né. Um dos mais interessantes era o Matt Modine, né, que era o soldado Joker do Nascido pra Matar, clássico do Stanley Kubrick. E é o principal, né, também. É o que conta a história, né, na verdade. Agora, né, depois de revelado que ele ia participar, agora foi dito aí qual vai ser o papel dele, né, que é um novo antagonista, né, pro Cavaleiro das Trevas. No caso, o Modine será o Nixon, né, um político incrivelmente corrupto, né. Deixando claro que ele não será o Nixon, né? Ele será um Nixon. Um Nixon aí. Ele vai ser, assim, totalmente corrupto, né? E um dos vilões importantes. E diz que ele vai se juntar ao Bane, a Mulher Gato e a Força Policial, que tá todo mundo atrás do Homem-Morcego, né? Cara, ou seja, é muito louco isso, né, velho? Tipo, você é um político corrupto. Aí, cara, é muito quadrinho mesmo. Aí, pra você, como força aliada, você tem uma mulher que se fantasia de gato. E fala meal. Né? O cara é uma mulher que fala meal. Um cara que é bombado, aí tá aí tudo bem. Cheio de espinha nas costas, né? É, cheio de cravinho nas costas. E, cara, tipo, olha a liga do mal que o cara tem. Tipo, é um político corrupto. Pô, se os políticos corruptos aqui de Brasília fossem assim, velho. Quem disse que não é, né, cara? A diferença é que eles têm um cangaceiro com... Lampião, né, velho? Não, o mais incrível é você ser um político corrupto e ter a coincidência de chamar Nixon, né? Né? Que coincidência, não? Então, mas, assim, eu acho que, na verdade, ele deve se juntar, como tá dizendo aqui, é que ele também vai caçar o Batman. Não acho que a polícia vai estar junto com a Mulher Gata e com o Bane, né? Vai ser aqui do tipo, ataque em duas frentes, sabe? O lado político dele de vai caçar o Bane através da polícia, e o lado maquiavélico dele vai caçar ele através do Bane e da Mulher Gata, saca? Vai ser aquelas duas frentes de ação. É, filme. Imagina que tem mesmo. É um mais pra se promover, né? Pra se promover. Exato. Aí vai fechar a cena assim, ele falando com o público, aí todo mundo batendo palma, ele saindo, preciso ligar para o Bane, né? Ele liga assim, vem aqui na Câmara Municipal, mas seja discreto, como se isso fosse possível, né? Pra um cara gigante daquele aparecer lá. É com a máscara do Sub-Zero, né, velho? Ah, cara, sei lá, eu acho que tô querendo aproveitar muita gente nesse filme, eu acho que vai complicar, cara. Será que é porque a tentativa de ser o último? Sim, é por causa disso, cara. Qualquer merda que eles façam vai atrair público. Você não viu Homem-Aranha 3? Ué, nem fale de Homem-Aranha 3. Entendeu? Que botou todo mundo na porra do final e, porra, ficou aquela merda. Fala. Cara, no Homem-Aranha 3, cara, poucas vezes eu desejei que um filme explodisse foi esse aí. Cara, aquele Homem-Aranha dançando na calçada, cara. Foi cara, é nesse aí que eu pensei, por que não morreu? Problemas radioativos, né, cara? Ah, mas eu acho que no caso aí, por exemplo, pelo menos no caso do Nixon aqui, não vai ser uma coisa que comprometa, porque realmente você sempre vai ter um político corrupto aí na parada, sabe? É, e baseado no 1 e no 2, os políticos corruptos são meio que a máfia também, né? Isso, eles estão mega envolvidos, tanto que quando, no primeiro, quando o Bruce Wayne vai lá encarar o Falcone, então tem um monte de político lá comendo mulherada e, sabe, tá jantando, cheirando uma carreira, mostrando que os caras estão tudo na mão, tá tudo no bolso deles, entendeu? Mas, gente, olha só, tá certo que eu não leio Batman há muito tempo, parei de ler quadrinho mais ou menos há uns, sei lá, uns 10 anos. Mas nenhuma história que eu li do Batman em toda a minha vida tinha Batman lutando contra políticos corruptos. Lutando, saca? Pela democracia, né, velho? Exato. Não tem esse papinho com Batman. Batman vai lutar contra vilões, não contra bandido, ladrão, entendeu? Porque, sabe, o político corrupto. Ah, é, a única referência que eu vi de política no Batman foi na saga do Terremoto lá, que ele, a empresa do Wayne só tinha um político como um lobista porque o cara era honesto, saca? Não tem esse interesse no Batman de lutar contra político corrupto. Eu acho que, sei lá, que ideia que eles tiveram, eu acho que, sei lá, vamos ver o que vai dar, né? Ah, cara, mas é que eu acho que no universo do Batman, do Nolan, cara, isso faz sentido. Pelo menos pelo que a gente viu nos outros filmes. É todo baseado em jogo de influência, né? E por fora tem o escopo do Batman e dos vilões fantásticos, né? Não, cara, aqui que... Olha só, o Duas Caras ali, tirando uma coisa ou outra, ali, detalhe do segundo filme, mas a história do Duas Caras é mais ou menos a história que foi contada no Batman. Na história em quadrinho, que ele queria que o Harvey Dent mesmo virasse o Cavaleiro da Luz de Gotham City, porque ele não poderia mostrar a cara. Mas deu aquela cagada toda no quadrinho, ele jogou ácido durante o tribunal, e no filme virou aquela galhofa lá que foi o pegar fogo sobre metade do rosto. Mas não tem esse interesse, sabe? O Batman não tem motivação política. O Batman tem motivação de lutar contra o crime mesmo. É aquela história de chegar e defender os excluídos no primeiro grau, tá pouco se fudendo lá em cima, sabe? Eu sou multimilionário, se eu quiser eu jogo dinheiro político pode roubar aqui que eu jogo dinheiro na colar. Não, mas aí no caso o político que tá atrás dele, ele não tá atrás do político. É, mas ele só vai atrás do político porque ele deve pisar no calo do político em algum momento, saca? Não vai ser aquele negócio gratuito, o político vai atrás do Batman, porque, malandro, se eu fosse um cara corrupto, eu não queria ir atrás do Batman, sabe? Deixa o cara lá e deixa eu aqui. Quanto maior a distância entre nós, é melhor. Vai acontecer exatamente do Batman tentar pegar esse político por algum motivo e ele vai tentar correr atrás do político, aposto. É, mas é aí que tá a ideia, eu tô achando que o Batman vai atrás dele, aí a hora que ele sentir que o cara tá sentindo um bafo de morcego atrás dele, aí ele falou, meu, preciso de uns capangas aqui, aí vai chamar os caras lá. Tá, mas aí podia botar um bonequinho na mão, ele podia ter um... sei uma lá, meia, né? Podia ter uma meia, sabe? Podia ser uma coisa legal, interessante, mas não, vai ser, ah, não, ele é um político corrupto. Cocôzão pra ele. Só pra terminar aqui, né, cara, foi dada a largada realmente pros virais do The Dark Knight Rises, né, já que no Dark Knight a coisa foi bastante forte, eu acho que a Warner não quis deixar por menos agora, né, e já lançou 5 vídeos mega misteriosos, assim, né, os vídeos mostram meio que uma possível fuga em massa do Asilo Arkham, né, devido a um incêndio aí causado por uma explosão, e isso ajudaria a explicar o motivo de tantos vilões presentes no terceiro filme. Lembrando que durante a saga A Queda do Morcego, o Bane libertou prisioneiros do Arkham, né, pra fazer com que o Batman se cansasse caçando eles, e finalmente destruiu ele no combate corpo a corpo. E realmente toca uma música aí, né, que estranha no vídeo aí, e alguns estão apontando como tema do Bane, que é um dos vilões do filme, né. Cara, a única recordação que eu tenho da saga do Bane, que é essa saga ali direto, saía da banca, eu ia lá e comprava, eu acompanhei essa desgraça toda. Quebrou lá, depois quando foi a volta, cara, que foi aquela coisa ridícula a mulher maluca lá. A feiticeira que virou criança? Que virou criança, que fez e o cara voltou a andar, cara. Fiquei com tanta raiva daquela merda. Eu tenho tanta raiva do Bane até hoje. Depois ainda me foi aparecer lá no... junto com a Era Venenosa e com o cara, com o Mr. Freeze lá. Pô, que pariu, cara. Só me traz desespero, Bane. Não tem um passado legal, né? Não ficou bem pra ele. Mas você sabe que isso pra mim foi legal porque foi um cala-boca de muito neguinho xarope da DC que enchia o saco e falava com os fãs da Marvel. Esses vilão ridículo que vocês têm aí, essas mortes ridículas e não sei o quê. Aí os caras vão lá e consegue cagar maior ainda, né, meu? Cara, mas não tem história em quadrinhos. O cara que é fã da Marvel não pode falar mal da DC, o cara que é fã da DC não pode falar mal da Marvel. Porque só sai cagada pra tudo que é lado, entendeu? Só então... faz cagada. Não, gente, mas sobre Batman, eu duvido que o Nolan vai errar a mão, porque de todos os filmes que ele fez, seria o primeiro que ele erra, né? Não, é, realmente. Todos os outros filmes dele também são fodas, cara. Todos os filmes dele, por exemplo, o Sam Raimi errou no Homem-Aranha 3, mas Sam Raimi fazia filme trash, não era um diretor do nível do Christopher Nolan. Eu não gostei do primeiro Batman, por exemplo. O Tim Burton, se diz ou não? Não, desse agora. Ah, você tá brincando. Eu não gosto, na verdade, desse ator que faz o Batman aqui agora. Isso eu vou concordar com você. Eu não gosto muito do Christian Bale como Batman também, Christian não. Bale. O Christian Bale tem um problema do jeito que... O jeito que ele fala me irrita um pouco. Sim, o jeito que ele olha. Ele sempre parece que tem a língua presa, sabe? Mas, cara, isso todos os Batman, até o primeiro lá... Não, mas ele tem aquela boquinha, velho, sabe... Sei lá, me irrita um pouco o jeito que... Eu não consigo gostar do Christian Bale, sabe? Ele não me convence como o Batman. Ele, sei lá, é raiva, é penima pessoal, mas eu não gosto dele. E o primeiro filme, por mim, foi ruim por causa disso. Caramba. Eu acho que tinha que ser um cara grande, né, meu? Tinha. Mas se fosse um Batman, que nem o Batman do Asilo Arkham, velho, valeu. Puta, perfeito. Esse cara é o Batman definitivo, nossa, né? Esse é o tipo de Batman, porque ele não precisa nem estar mascarado, velho. Eu acho que eu sou o Batman. Mas... prova, então toma, então. Não, mas então vocês vão gostar da minha opção. Seria bom botar o Daniel Craig como Batman, né? Porra, sério, cara. Aí ele não ia nem precisar de orelha na máscara, né, cara? Porra, só se fosse pro Cavaleiro das Trevas, realmente, né, pro Dark Knight mesmo, ele poderia ser o Batman. Até concordo contigo, que com aquela cara toda fodida já, é só pintar o cabelo de branco que ele passa por 60 facinho. Mas de quem você gosta menos, Daniel Craig ou Christian Bale? Cara, do Christian Bale. Não gosto do Christian Bale como Batman, então eu detesto ele como Christian Bale, como Batman. Rapaz, o dia que o Junior visitar Hollywood, não vai sobrar um lá, velho. Cara, mas não é, cara, sei lá, é o Batman. Eu gosto do Batman do Tim Burton, entendeu? Com aquele ator lá que não tem nada a ver com o Batman, mas o cara pelo menos era um bom ator. Christian Bale, eu não gosto dele como ator. Aquela história, não me convence que é o Batman. O Mordomo é foda, que é aquele ator lá, que eu esqueci sempre o nome. Comissário Michael do Gordon, Kane. Então. Comissário Gordon é fodástico desse Batman agora. É o melhor Comissário Gordon de todos os filmes, entendeu? Mas o Batman mesmo, cara, é uma merda. Cara, você percebeu, Guizão, quando nós chama carioca, é uma marca. É, tudo um regaço puro. Ah, cara, mas é gosto pessoal. Eu sei que tem gente que paga um pau fudido desse filme aí. Eu assisti o primeiro Batman lá do Burton lá em 1939 no cinema, cara. Porra, quando a Batinave passa na frente da, parava na frente da luz, o cinema via abaixo, entendeu? Era o auge dos efeitos especiais da época, saca? Ele maravilha. Sobe, depois ele desce, né, cara? Isso, quer dar aquela paradinha na frente da lua e desce. O cinema viu abaixo, entendeu? Pra mim é aquele Batman da minha infância, saca? Mas esse Batman daí eu não consigo gostar dele, não sei porquê. E é quando você é criança, você não percebe, por exemplo, que o Michael Keaton não tem nem 1,5 metro de altura, né, cara? O cara convence você que ele é um cara foda, né? Ah, bicho, e o Michael Keaton, ele é um ótimo comediante, cara, mas, pô, ele intimidar alguém é foda pra... Você imagina o Beetlejuice, cara, com a máscara? Pô, o Beetlejuice seria maneiro, né, cara? Eu disse, é foda que ele faz. Se o Tim Burton dirigisse hoje em dia, ia ser o Johnny Depp, né? Porra. Cara, puta que pariu. Puta que pariu. Graças a Deus que não foi hoje em dia esse filme, então. Televisão. Depois de um tempo aí, né, de intervalo, surgiram os primeiros minutos da quarta temporada do True Blood, a série da HBO, que pra quem não conhece, fala sobre a convivência entre vampiros, humanos e outros seres místicos aí. Fadas! Fadas, lobisomens, entre outros. É de um jeito mais... picante. É, e mais realista, assim, e tal, porque inventaram... A série começava o seguinte, inventaram uma bebida que substituiu o sangue, e os vampiros resolveram aparecer e tal. Na verdade, inventaram o sangue artificial que os vampiros usaram como bebida. Aí os vampiros... Exato. Eles inventaram o sangue artificial que serviu de drinks. Todos bebem. E o primeiro episódio se chama She's Not There, e vai ao ar oficialmente no dia 26 de junho pela HBO. Cara, o Zuil é tarado na Suki. Eu falo que ele tem sonhos eróticos com aquele vão que existe entre os dentes da Suki, né? Que ela tem uma abertura nos dentes da frente que passa um braço ali no meio. É Madonna, né, velho? Madonna foi ali. É coisa de inglês, né, cara? É que tem os dentes tudo errado, tem jeito. Pô, eu tô aí pagando não sei quantos meses aí, não sei quantos reais pra fechar esse buraco nos dentes e nego, eu acho isso é um tesão, né, cara? É, você viu como você tá aplicando mal o seu dinheiro? Muda de país, pô. Ah, cara, mas a Suki não é só o dente, né, cara? Ela tem todo o resto em volta do dente, né? Ah, cara, quando eu assisti o primeiro X-Men, filho, pegava ela fácil, cara. Eu sou um cara suspeito pra falar que eu sempre achei a Anna Paquin uma gracinha, né? O negócio é que ela repete muito o personagem, né? Fazia vampiro em X-Men, faz vampiro em True Blood. Ah, agora ela faz a fada, cara. Mudou pra Vespa lá. Agora é a Fada Bela, né? Participação especial de Angélica agora. Se fizerem um reboot de X-Men, tem o personagem chamado Fada também hoje em dia. Sério que botaram Fada também agora dos X-Men? Eu sou o Wolverine, eu rasgo suas tripas. Eu sou o Ciclope, você toma rajado que atravessa seu peito. Eu sou a fada. Na verdade, o Ciclope vai arrancar seu peito fora, porque é rajada concussiva, né? Não é energia sólida, não é raio laser, saca? É, tipo, se você tomar uma porrada muito forte, pode te atravessar, cara. Não, ele vai arrancar seu peito fora do seu corpo, sabe? Vai ficar os braços e as pernas no lugar e o seu peito vai embora, mas ele não vai furar seu peito. Aí, eu sou a fada. O que é o seu poder? Faça um pedido, né? Ai, que palhaçada. E as fadas fazem o quê, cara? No True Blood. Só fazem farra, velho, o dia inteiro. É putaria mesmo. É, putaria. Fica no Yudis, né, cara? Fazendo filmagem, mandando pro Yudis. Só baixaria, velho, só baixaria. Fica fazendo Twitchcam, chat roulette. Esse é o poder delas. Até isso, né, cara? Quem ainda curte isso aí, quem ainda tem paciência pra ver esse tipo de coisa, apesar de ter de HBO, tá meio... Cara, é que eu falo, pelo menos o True Blood tem peitos... E outras partes femininas interessantes. Enquanto se você for ver a Bela, não aparece nada. E o cara não quer comer ainda. Puta merda, né, cara? Fada Bela. Eu quero ver algum vampiro desses novos, ver pelo menos True Blood. É, True Blood tem quem come e tem quem dá, né, velho? Pois é, entendeu? Então você tá servido lá. Não, eu não vejo True Blood, mas eu até conheço gente que gosta muito, viu? Ainda gosta muito, apesar de tudo. Aí, apesar de fada e tudo mais. É, eu parei de... Eu gostava de assistir. Eu parei de acompanhar porque parei mesmo. Não sei, acabei vendo outra coisa, sei lá. Mas eu não parei. Aí porque eu não tava gostando, não. Eu preciso até pegar de novo pra assistir. A Carol viu você assistindo uma cena que a Suki tava pelada lá fazendo uma sacanagem e falou, não, isso aí você não assiste mais. Não, o Trumpland ela não liga, mas Spartacus ela não viu comigo não, né? Quadrinhos. Atualmente a DC Comics está publicando o arco Flashpoint, né? Onde o Flash, nessa versão agora é o Barry Allen, conta suas experiências, né? Numa estranha linha do tempo, onde os super-heróis do mundo são muito diferentes do que se achava. E agora a DC anuncia que esse é o arco, é o começo de um reboot de todo o universo DC. Ou seja, então a partir de 31 de agosto, todas as 52 HQs dela vão voltar pro número 1. Ah, meu pai... Ainda bem que eu não leio, viu? Todo o universo DC vai ser afetado, né? Como eu gosto muito da Marvel, e aí 31 de agosto é dia do meu aniversário, a DC me deu esse presente, né? Deixar todos os fãs da DC irritados. Liga não, cara, que a Marvel vê um negócio desse, daqui a pouco ela vai fazer igual também. Ah, igualzinho, invejosa que só é. Se o Silma cagou, eu quero cagar mais forte ainda, né? Cara? A Marvel faz isso o tempo todo, só que ela disfarça um pouquinho mais, né? Ela dá reboot o tempo todo na história dela. Então não é só a numeração que vai trocar, né? Pelo jeito vão refazer uniforme, história, vão fazer novos backgrounds personagem. Isso, mas vão refazer tudo, né? E a HQ líder disso vai ser a Liga da Justiça número 1, né? Que também vai voltar número 1. Que vai ter como roteirista o Geoff Johns e o artista, que é o desenhista, vai ser o Jim Lee. A primeira imagem do reboot, né? Que vocês podem ver clicando no link aí que vai estar da notícia no post. Mostra aí como que vão ser o novo visual dos heróis. E vocês podem notar que o Super-Homem tá com um visual diferente. Tá mais novo, tá meio molecão e tudo mais. E até a Mulher Maravilha tá com aquele visual que o pessoal tem adotado mais ultimamente. Nessa imagem a Mulher Maravilha tá anã. Tá, né, cara? E o Super-Homem tá sem cueca por cima das calças, tá só a roupa azul. É, o Aquaman continua a mesma bosta, né, cara? Pois é, tem coisa que não dá pra mudar, bicho. É, cara, aí que eu acho que começa a complicar, saca? Porque você tá vendo o Super-Homem ali, pelo desenho, ele tá com a aparência sabe, a idade do Ciborgue? A gente sabe que o Ciborgue é mais novo, tanto que ele era do Teen Titans. Não, assim, mas a Mulher Maravilha tá parecendo mais nova, o Super-Homem tá parecendo mais novo. Eu, assim, não é só implicância não, mas eu até vou gostar desse reboot, porque eu nunca não acompanhava a DC, porque eu achava meio complicado entender a história, era muita coisa, ligada a muita coisa, e se agora recomeçar, eu vou começar a acompanhar tudo. O rapaz que lê Marvel e fala que alguma coisa é complicada, aí eu se me desculpa, aí não rola. Simples é a Turma da Mônica, meu filho. Porra, entendeu? Qual é a origem certa do Wolverine, saca? Pergunta fácil pra você. O Superman pode se dividir em dois. De dois heróis. É? De novo. É, nos anos 90 já aconteceu, né? Parece que é a mesma briga jurídica lá entre o Joe Shuster e o Jerry Siegel com a DC. Tá acontecendo mais uma vez e pode ser até que o Superman Man of Steel do Zack Snyder seja o último filme do Super-Homem nos cinemas. Vocês sabem que isso já aconteceu antes, em 1990, que decidiram que o visual do Super-Homem ia ficar com os criadores e alguma das habilidades ia ficar com o DC. Por isso inventaram aqueles dois Super-Homens, um azul e um vermelho, ridículos. E pelo jeito pode acontecer de novo, viu, gente? É um risco grande disso acontecer. Baseado pelo criador, o Superman nem voava, né? Não, ele dava pulo de um prédio pro outro. Isso aí. De tique, né, velho? Ele pulava mais alto que um prédio de 80 andares. Que grande bosta, você, né, cara? Você pode voar, pular e tentar dar essa merda nenhuma, né, velho? Ele chegava e corria mais que uma locomotiva, mano. Dependendo de onde tiver a locomotiva, até eu corro mais, caramba. Ah, cara, se for a locomotiva que tá aqui no Rio, eu corro mais ainda do que hoje. Olha que tô gordo. Dá pra ir e voltar com o locomotivo, tá no meio do caminho ainda. Exato. É, mas pelo que eu tá falando aí, a família do Sigma e do Chester ficou só com o uniforme, né, cara? Habilidade de pulo e só, né, cara? Na verdade, isso na última vez. Mas aquela história, o que faz o Super-Homem é o uniforme, cara. Senão ele vai ser o Ajax, marciano, saca? Mesma coisa. É, que nos anos 90 foram feitas aquela merda lá, que dividiram em dois Super-Homens. Tipo, fala assim, o Junior gosta. Cara, eu tava falando aqui com o Guizão aqui. Porra, é que o pior não foi essa galhofa, o pior foi chegar a essa galhofa, porque o Super-Homem foi crescendo, porque ele tava com problema de absorver muita energia solar. Ele foi crescendo, tava com problema de tireoide. Tem uma cena que ele pega a Lois Lane com uma mão e a mão inteira cabe a Lois Lane, saca? É, pra você ver como o cara ficou gigantesco. Ai, carai, King Kong from Krypton, hein? Cara, exatamente isso. Aí depois ele chega e vira essa galhofa aí do Homem Elétrico aí, mas até chegar nisso aí foi um inferno, bicho. Vamos falar, vai, os anos 90 foram... Acho que a droga tava muito pesada nas editoras, né, cara? Nossa, como eles fizeram cagada uma atrás da outra, meu. Então é isso, agora, caso a família do Sig e do Shuster estão naquela briga judicial com a Warner pelos direitos... Faz um bom tempo já, né? É, e agora, pelo jeito eles vão ficar com o visual da roupa, né, que é o colão azul, a capa e as botas vermelhas, né, além da habilidade de saltar em prédios num pulo só. E a DC e a Warner ficaram com a melhor parte, né, que é a habilidade do herói de voar e todos os vilões. Não, que é tudo que é legal, né? Exato, cara. Pô, o que eu não entendo aí, não é mais fácil? Vamos sentar aqui, gente, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer um acordinho bom, compro uma casa pra vocês ali, faço um Pimp My Ride também no seu carro. É, o negócio, cara, na verdade, é que a DC não quer pagar. O problema todo é esse. Porque ela se justifica porque o pessoal assinou em 1900 o Vogadoto lá a venda do direito autoral. Só que existe aquela regrinha que você não pode vender, você não se abstém nunca do seu direito autoral completo. Você tem que receber o dinheiro de volta. Pô, você nunca cede totalmente, né? É. Então, pra chegar e devolver esse direito autoral pros caras, vai envolver muita grana, porque imagina o dinheiro que tem voando aí que eles vão poder acionar. De filme do Super-Homem, de revista, de bonequinhos que existem desde 1900 o Garoto. Então, é aquela história do sentar e conversar. Agradecer não quer pagar. Cara, mas não vai chegar uma hora que vai ficar tão ridículo que, assim, se de repente eles perderem, ou se a DC perder, tudo bem. Pô, a habilidade de pular o prédio com um pulo só, foda-se. Não, a habilidade de pular o prédio eles deram, né, velho? Top. Pega essa porra de você. Os caras só iam ganhar o uniforme. Fala, ah, vai, toma essa habilidade de pular aqui. Tava com os cards, né, das habilidades do cara, assim. É. Ah, tá o uniforme. Ah, tá aqui também esse negócio de pular do prédio. A gente não usou mais pra porra nenhuma mesmo, né? Mas também a vantagem econômica também que tem em cima disso, que olha só, ele é um personagem de revistas, então mais ou menos igual a livro. É, ele é de 1939, não é isso? Mais ou menos por ali, né? Isso, por aí. Se você pensar, para botar na ponta do lápis, ele só tem mais 28 anos de exclusividade, depois vira Thor, sabe? Qualquer um pode usar. É mesmo? Vira o Hércules, sim. Não, mas se você mantiver renovando o contrato, ele... Domínio público, é que nem o livro, por exemplo, do Sherlock Holmes, os livros do pessoal do Júlio Verne, qualquer editora pode lançar o livro. Mas ele cai automático para domínio público? Cai automático. Pelo menos aqui no Brasil ele cai automático. Não, eu achei que se você continuasse pagando os tributos e as coisas, ele mantinha sempre na... Não, cai automático. Rapaz. Os primeiros filmes do Chaplin estão caindo automático no domínio público, estão tudo no YouTube e o YouTube não tá tirando. Porque eu acho que não tem ninguém para reivindicar mais, né? Ou tem? Claro que tem. A família Chaplin tá aí, a filha dele tá aí, ativa pra caramba no mercado americano de cinema. Pornô, né? Não, filme sério. Pornô em preto e branco, né? Pra manter a tradição da família. Entendeu? Então, o que acontece? É vantagem econômica também. Então, se o cara vai cair em domínio público daqui a 20 anos, talvez não seja tão interessante pagar milhões de dólares. Divide o personagem e mata o personagem de uma vez, saca? Cara, eu tava conversando com um colega meu esse tempo nisso, não sei se ele tá em droga muito pesada, mas quando a gente tava conversando sobre isso, cara, ele veio com uma história que ele ouviu dizer aí que parece que a Marvel queria entrar na parada pra pegar o Super-Homem, sabe? Não, cara, mas se cair em domínio público, vai ser isso aí mesmo, velho. Não, mas eu já ouvi essa história também de algum lugar que a Marvel tava brigando com algum problema pra pegar o Super-Homem também. Eu não sei explicar direito não, mas essa história existe mesmo. Eles queriam pagar a família do Seager e do Shuster e pegar o Super-Homem pra eles, entendeu? Nossa, cara, mas antes disso acontecer de domínio público, como o Junior disse, se isso acontece, velho, é um regaço pra descer, hein? Sim, ia melhorar muito a Marvel com o Super-Homem lá. A risada que até... cara, não consegue nem disfarçar, né? Games. E já antes do lançamento do Mortal Kombat, né, conhecido como Mortal Kombat 9, assim como a maioria dos jogos de luta atualmente, tem vários DLCs, incluindo personagens, fases e tal, né? Nesse primeiro DLC que vai surgir do Mortal Kombat, tem o Kenshi, que é um personagem cego, que por sinal eu gostava muito de jogar com ele. Ele é um samurai cego que jogava de lado. E a Scarlet, que eu não me lembro dela, não sei se ela é de outro jogo ou se ela é um personagem novo. Parece, né, que ele é baseado num bug que misturava as cores da Jade com a da Milena. Né? Um pouco avermelhado e tal. Então, o que eles resolveram? NetherRealms resolveu liberar esses personagens pra download no primeiro DLC e tem um vídeo já mostrando a jogabilidade da Scarlet, né? O que vocês acharam? Alguém viu? O que eu achei legal da Scarlet, cara, na jogabilidade, né, é que ela é meio feita de sangue, né? Toda feita de sangue, assim. Então, os poderes dela são baseados nisso. Às vezes ela tem que dar um... Não sei se são fatalities, assim, porque não mostra os fatalities inteiros, mas tem uma hora que ela vira sangue e entra dentro do cara e tal. Os golpes dela são baseados nisso. Às vezes ela, pra fugir de um golpe, ela ela vira uma poça de sangue. Achei bem louco, assim. Mas vai ter um diferencial, assim, pra jogar com ela? É, cara, eu não sei porque o Mortal Kombat novo, em jogabilidade, ele não tá muito diferente entre personagens. Mas a questão de movimentos e poderes, cara, eles estão muito legais, cara. É, mas isso é um padrão do Mortal Kombat, cara, né? É, movimentação de personagem nunca foi diferenciada. Sempre foi os mesmos frames. Eu acho até legal isso do Mortal Kombat manter essa história. Mas é mesmo em visual, né? Pelo que eu vi aqui do sangue, aqui, detalhezinho de sangue, é legal pra caramba. É um personagem massa. Ou me diz uma coisa, mas esse DLC vai ser gratuito ou vai ser pago? Por ser o primeiro DLC, eu presumo que seja gratuito, cara. Agora, fora isso, eu já não sei dizer. E porque não é um DLC assim também. Eu não sei a proporção desse DLC, né? Porque foram divulgados o Kenshi e a Scarlet desse DLC e parece que na E3 vão divulgar mais outros personagens e outros cenários. Então, se vier num grande pacote, eu acho que vai ser pago. Agora, se vier só os dois, eu não sei, não, cara. Não sei se vale a pena eles disponibilizarem pra venda, entendeu? Um DLC que tem tão pouca coisa. Ah, cara, virou moda, tão moda vender qualquer coisa em DLC, saca? Nem tem jogo aí que tem um carro você compra por 10 centavos, você tem que pagar, entendeu? O mod do carro. É, o comprar, né? O ato de comprar, né? Que você tem que... É, entendeu? Então, eu acho que é complicado só essa ganância que tá. Se for de graça, eu acho foda pra caramba eles continuarem investindo no jogo depois de lançar. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho esses DLCs, cara? Eu acho que os DLCs são como a Microsoft costuma fazer e como a Apple também faz. O que eles fazem? Eles lançam um negócio que não tá 100% pronto, entendeu? Uhum. Então, no caso, nos sistemas operacionais são as atualizações, mas né, nos videogames são os DLCs. Então, tipo assim, às vezes eles precisavam ter feito uma fase que não tava tão boa, sei lá, que ia encarecer custo de produção e qualquer coisa assim. Então eles lançam um jogo mais ou menos, às vezes até cheio de bug, e acerta no DLC depois, entendeu? Ah, cara, na verdade, ou se não, faz que nem fizeram com Resident Evil, né, o último que saiu, pra PC e pra console, que na verdade o DLC tava dentro do DVD já do jogo, saca? Que você só baixava um aplicativo pra acessar o DLC que tava dentro do DVD. Isso é puta sacanagem, tem que pagar. É, eu acho que no caso aí, né, tem as empresas já que já fazem visando, né, falando, a gente vai fazer pra manter o hype por mais tempo, né, então você lança agora, daqui a pouco a pessoa sabendo que vai ter um DLC, ela vai ficar antenada pra saber quando isso vai sair, e vai querer saber, principalmente porque o próprio Mass Effect, quando você joga, você fica esperando pra ter mais coisas, aí quando sai o DLC, você vai lá e baixa, fica com aquela puta vontade. Então não é nem que a empresa não queria incluir já no jogo original, entendeu? É, já pensa no DLC. Só que eu digo, por exemplo, um bom exemplo que você citou aí, o Mass Effect. Mass Effect você compra o DLC, mas o DLC o que que é? São missões novas, às vezes personagens, armas, roupas, é um pacote completo. Agora, eu acho que você tem que comprar um negócio por causa de um personagem, dois personagens, velho. Sei lá, a não ser que seja uma coisa assim promocional, que nem tem se divulgado aí que o Mortal Kombat vai disponibilizar um DLC na época de Halloween, né? Não sei se você lembra. Do Fred e do Jason, pra você jogar. Ah, sim, já tinha ouvido falar disso também. Então a gente até noticiou no NetDrops em algumas edições passadas, como o Oliver não está presente, não sabemos precisar qual foi. Se for uma coisa promocional, assim, eu acho legal. Eu acho bacana até DLCs e tal, mas eu acho bom você ter a opção de não querer comprar, entendeu? Isso eu acho legal também. É, eu acho complicado de vez em quando. De vez em quando fica... É tão foda o DLC, cara, que dá uma inveja foda. É, aquele... Você já jogou Red Dead Redemption? Não, eu não joguei. Eu já joguei. Cara, joguei. Tem um DLC pra ele, velho, que é só de zumbi. Uhum. Eu joguei. É um jogo novo, cara. É um jogo inteiro, só de zumbi. Cara, muito foda esse. Porra, animal, velho. Esse é o tipo de DLC que você fica louco pra comprar, sabe? Que nem, por exemplo, Mass Effect tem uns DLCs que são absurdos, cara. Tem até um que tem uma missão com um cara fodão, sabe? Tipo, Quartz. É, uma lenda, né? O cara é uma lenda. Fallout também tem um monte de DLCs legais. Até assim, acho que até vale a pena comprar. Agora, eu não sei se eu compraria, por exemplo, um DLC do Mortal Kombat por causa de um personagem ou outro. Talvez sim, talvez não. Uma menina que se vai em sangue, né, cara? Isso ninguém vê todo mês, né? É. E aqui, lançado o novo trailer aqui do Tomb Raider, né? A nossa musa dos consoles do PlayStation de 1990, a Lara Croft, vai voltar, vai ser rebootada e lançaram um trailer fodástico, cara. Eu fiquei babando com esse trailer. Que é... Você não consegue identificar nos primeiros segundos ali do trailer se é filme ou se é feito... Live action. Live action, né? Foi. Live action, você me ajudou pra caramba, hein, Guizão? Ou CGI. Se é CGI. Se é live action, CGI. Até ela se olhar no espelho, cara, de tão foda que ficou esse trailer. Cara, é muito bom mesmo, cara. Eu também fiquei nessa dúvida. Até em algumas cenas, assim, de foto, né, cara, você vê assim, você fala, pô, será que é filme? Será que é 3D? Mas até ela aparecer de verdade, você percebe que é 3D, mas mesmo assim, cara, é um efeito visual, é um CG muito bom, cara. Fodaço. Muito bom. E o clima também do trailer, né, cara, eu acho que o clima também dá fé no jogo, saca? Embora não mostrou nada do jogo, a gente não tá sabendo nada de como vai ser a jogabilidade dessa desgraça, mas dá um... Porra, eu acreditei nesse jogo pelo trailer. E eu acreditei, cara, e eu tô esperando que esse seja o Tomb Raider que vai me conquistar, velho. Porque esse climão Rambo que ficou no final, muito bom. É, para mesmo. Mas o Tomb Raider sempre foi assim, né, cara? Foi a primeira heroína feminina mesmo que tinha duas pistolas na mão e saía atirando em todo mundo, cara. Em todo mundo não, né? Ela era a vilã dos direitos dos animais, né? Tirava em porco, galinha, javali... Mas é sério, você... Macaco, urso, onça... Mas se tivesse duas pistolas com munição infinita na mão e não respondesse de uma polícia, você ia fazer o quê? Você ia atirar em todo mundo, cara. Ah, certamente que sim. Ainda mais se eu estivesse no meio do nada, né, cara? E pulasse de um lado pro outro, né, cara? A única coisa que eu tinha um problema com a Lara Croft é que ela... No play, que ela tinha um problema sério de cair de alturas pequenas, né? Ah, os degrauzinhos? Não, era... Se tivesse mais de 1,5 m, ela já morria. Não, cara, que isso? Ah, morria sim, pô. Ah, não morria não. Morria. Morria não. Morria e se quebrava toda. Você lembra dela se quebrando toda? Você lembra, né? É, com as pernas pro lado. Nossa, era feio de ver. Mas era muito legal, cara. Eu me lembro que na época do PlayStation, foi o primeiro, assim, jogo adventure mesmo que saiu foda pra caralho. E o polígono, e fora os peitos enormes da Lara Croft, né? Oh, o que imaginação não completava ali naquela época. Toda a descrição que o Junior deu pra vocês, vocês leem, vocês compreendam só a parte dos peitos, tá? Exatamente. Quem que era aqueles peitos? Polígono. Bicho, era toda quadrada, cara. Era um bonequinho de pano, cara, com os olhinhos e tudo na porra do negócio, mas era muito divertido na época. Na época, a gente tinha acabado de vir no Super Nintendo. Porra, realidade nossa cara, né, cara? Porra, três dimensão, cara. Parecia até real. Oh. High definition. Realidade nossa cara. Isso só que a gente falou aqui do trailer que parecia CG, que parecia live action, a gente dizia antes, né? A gente dizia na época dos CGIs dessa época aí, que também eram muito bem feitos, mas pra época, né? Hoje em dia são... Mas assim, a Square sabe fazer CGI, pô, perfeito. Mas não é mais Square, eu acho, cara. Mudou a desenvolvedora. Não, é Square também. Não, é da Square. Mudou não, agora, tá? Porque era da Crystal Dynamics e agora é dos dois. Agora a Square tá junto. É, ao longo do game ela vai aprender a improvisar armas. Cara, vai ser Rambo, velho. Muito bom. E ia sobreviver um ambiente hostil. O game vai ser lançado pra PC, PS3, Xbox, em outubro do ano que vem. Pra que anunciar um jogo com tanta antecedência assim? É de sacanagem, né, velho? É, aí cria um hype foda e na época do jogo, o jogo não é tão bom assim, aí todo mundo fica puto com o jogo. Pois é. Porque se lançasse esse trailer aí um mês antes de lançar o jogo, cara, tava todo mundo comprando o jogo já. Ah, mas pra videogame, cara, pra videogame é assim mesmo. O jogo demora tanto. É, cara, veja o trailer do Gears of War, velho, desde o ano passado. Ainda vai sair ainda pro final desse ano ainda. Ué, cara, a continuação do Batman, eu vi o trailer duas semanas depois que... Saiu o jogo, saca? Isso é verdade. É, o trailer eu não vi, o trailer saiu há pouco tempo, né, mas... Não, só aquele primeiro trailer do Coringa, sabe? Que ele vai, a câmera vai passando... Ah, vai pela vendo... cidade chega nele. Pô, né? Saiu ano passado, logo depois que ele lançou o jogo. É, isso é verdade. É, gente, a trilogia Gears of War tá chegando no final, né? O último capítulo agora da história de Marcus Fenix vai acabar em setembro. Marcus Fenix, cara é macho, hein, velho? E, assim, o trailer acabou de sair, saiu mais um trailer, né? Porque a gente acabou de falar que tá saindo trailer desde o ano passado. E esse agora é o som de War of Pigs, é isso mesmo? War Pigs. E Gears of War, jogou, Júlio? Então, eu joguei sim, cara, a versão que saiu pra computador até pouco tempo atrás. O Gears of War nunca foi um jogo que eu me amarrei muito. É mesmo? Eu gosto mais de jogo de primeira pessoa. Jogo de terceira pessoa com tiro, cara, é meio complicado de jogar. Ah, eu gostei pra caramba desse, hein, velho. Eu gostei, mas também não gostei tanto, assim, não. Eu joguei um e o dois, mas... Um eu não joguei. Eu instalei no meu computador. Quando eu comecei o jogo, eu vi que pra dar 3 passos eu demorei 6 minutos. Eu falei, não, deixa quieto. Esse não vai rodar. O um também achei esse mesmo problema aí. Então é isso. Vocês conferiram o trailer aí do Gears of War? Eu conferi, velho, e porra, eu sou fã de Gears of War, né, velho? É, não é o melhor jogo que eu já joguei e tal, mas, meu, eu acho ele muito bom. Ele tem uma história simples, mas muito completa, muito rica, assim. Faz você se importar com os personagens. Pô, cara, os caras são muito foda, velho. E tem aquela menina, né, que agora eu não vou lembrar o nome dela, que se espera do terceiro, no caso, é mais ela, né? Porque ela era só a menina do comunicador que te passava as missões e conversava com você. Agora ela tá no pau também, né? É, agora ela vai ser jogável, né? É a Anya, né? Anya, é isso aí. Não, assim, o trailer tá muito bom. Eu acho que esse, assim, vai ser melhor do que os outros dois. Cara, o cara que toma metralhadora com uma motosserra na ponta, o cara se garante demais, né, velho? Se garante, se garante. É, e tudo isso ao som de War Pigs é foda demais. Puta, né, que pariu. Ó, esse trailer, cara, tá pau a pau com o primeiro trailer que eu vi do Gears of War 3, que é um blue, é um country, né? Que o cara corre e tromba com a cinza, né? Isso. Nossa, esse trailer também, cara, o primeiro que saiu é fantástico, tá pau a pau esses dois. É que esse mostra mais jogabilidade, né? Você vê um pouco mais as cenas de... Não jogabilidade em si, mas você vê mais as cenas de ação e tal. Agora aquele teaser também é do caralho, velho. Também sou suspeito pra caramba pra falar, porque curto pra cacete. Tenho certeza que se o Oliver tivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa. Pô, Oliver, quando eu falei pra ele jogar Gears of War, na outra semana o cara comprou camiseta, comprou boneco, comprou tudo, velho. Comprou até aquele mãozão, né, cara? Tipo, ah, vai lá, Gears of War. Comprou camiseta, tinha peruca, comprou tudo, velho. Peruca. Mas é isso, cara. Agora é os humanos entre os Locust e os Lambert, né? Falta comer e pelo jeito que só os humanos é que estão em desvantagem, né? E esses Lambert são novos, né? Eles aparecem no 2. Aparecem, é que eu não terminei o 2. Então você se fudeu. Só me diz uma coisa, vocês acharam interessante essa história já da produtora mesmo falar que, embora a história dele chegue ao fim agora, não vai morrer o Gear of War, vão lançar spin-offs e até onde der. Ah, cara, mas isso é papinho padrão pra tudo agora, né, cara? James Cameron tá falando que vai fazer até o universo Avatar, vai fazer tudo, vai voltar Current, o Scambau, todo mundo que lança uma franquia que chama uma certa atenção, os caras já falam, não, fica tranquilo, não vai morrer aqui, sabe? Acho que é papo padrão. Eu acho legal também, porque se eu não me engano, Polar, me corrija se eu estiver errado, o Gears of War é Microsoft Games também, não é? É, ele é Microsoft também, tanto que ele é exclusivo do Xbox 360. E o primeiro tem pra PC também. É, porque a Epic, se eu não me engano, é um braço da Microsoft. Isso, mas o que nem o Mass Effect, por exemplo, é Microsoft Games também. Foi o primeiro, o segundo que a Electronic Arts comprou. Ah, é verdade. Mas, por exemplo, que nem, se ele for Microsoft, vamos dizer que ele ainda seja, o Gears of War, por exemplo, o Halo, por exemplo, a saga acabou. Acabou, né? Halo 1, Halo 2, Halo 3, a saga acabou. Mas aí veio Halo Wars, Halo ODST, Halo Reach. O Halo ODST é uma bosta inacreditável, mas o Halo Reach é muito bom, velho. Ou seja, então eu acho que eles podem fazer esses spin-offs baseados mesmo na série. Não necessariamente pegar um personagem e fazer um jogo separado dele, entendeu? Às vezes pode fazer um Origins aí. Prequels, sequels, isso é, eu compro, velho. Lança 5. Se um for bom, tá beleza. Então essa é a opinião de vocês. Não, beleza. Modo base pelo Reiro, pera aí, ele tá só em um ruim. Você viu aquela do rumor de que o Mass Effect 3 vai ser exclusivo do Xbox? E com Kinect ainda, né, velho? Na verdade, vai ser exclusivo do Xbox, não. Vai ter uma versão melhorada com Kinect só pro Xbox. Vai ser uma versão diferente. É, diz que eles mudaram o logo, né? Eles mudaram o negócio. É melhor com Kinect. Não é exclusivo com Kinect, saca? Uhum. Melhor jogar com Kinect. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de entender, cara. Porque o PlayStation, eu tô entendendo. Agora o pessoal tá lançando aquelas pistolas e tudo mais. E tá legal a jogabilidade com aquela desgraça, por causa do consolo lá, luminoso, né? Mas o do Kinect, cara, eu fico imaginando como é que vai dar pra jogar um FPS, um jogo assim. É, ele vai se aperfeiçoar com o tempo, mas eu acho que o Mass Effect, ele vai estar na parte de movimento de mapa, se não me engano. Ah, aperfeiçoou o caralho, Guizão. Eles prometeram que os caras iam escanear o que você tivesse na mão e a porra toda, e você ia poder usar o que você tivesse em casa, cara. Ah, mas é verdade. Já passou da hora de nem fazer isso, e parar com aquela porra de joguinho de bonequinho, macaquinho e pula aqui, cai na piscina e bota inflável, caralho. Acho que tem uns 10 jogos de dança pro Kinect já. E até de yoga tem, velho. Eu já não tinha expectativa, mas agora eu tô revoltado. Ah, mesmo, mas cara. Eu tô empolgado ainda, velho. Nem, não necessariamente com o Kinect, mas com a tecnologia em si, entendeu? Agora que é lerdo, cara, não é assim simultâneo. Tipo, você tem um delayzinho, às vezes que é meio irritante. O Jabur e o Esquilo vieram pra cá, vieram pro Rio aqui, ficaram aqui em casa no final de semana retrasado. Cara, eu fui jogar o o Kinect. Malandro, não dá não. O sedentário não pode jogar aquela merda não, cara. Infarta mesmo ou não? Porra, infarta, cara. Eu jogando ping-pong, eu fiquei com o braço dolorido 3 dias depois de jogar ping-pong com aquela merda lá. Porque você fica tentando botar força e é exatamente o que o Polar tá falando. Ele tem delay, ele não pega o movimento certo. Se tiver duas pessoas, então, em cena, ainda mais eu que sou muito grande, todo mundo era muito pequeno, sabe? E se confunde. Então é um saco aquela merda. Eu acho que o meu irmão tem um move lá. Eu acho o move muito mais preciso nesse ponto. Tipo, você tem a desgraça do controle na mão, saca? Então aquilo te serve como referência. No Kinect, não, cara. Você fica tentando espalmar, tentando largar a bola. Jogando boliche lá, teve uma hora que o pessoal... todo mundo que jogava depois de mim se fodia, porque a bola não largava, saca? Porque ele ficava calibrado na minha altura. Então é como se a mão estivesse mais alta, então a pessoa tinha a mão mais baixa, a bola não largava na mão, daí ficava a bola indo e voltando na mão da pessoa. Até todo mundo chegar e jogar a mão mais pra cima pra largar a bola do boliche. Então, sei lá, eu acho que o Kinect ainda tá muito engateando, cara. Ele é muito, muito legal, a tecnologia é foda pra caramba. Ainda mais o pessoal tá mexendo aí no Kinect. Porra, tem uns vídeos aí que eu acho foda pra caralho, até de complementar. É, o que os caras fazem fora do circuito do Xbox parece que é mais legal do que fazem em jogo, né? Sim, aí, mas eu vejo aplicabilidade em jogo, cara. Vejo a mesma coisa da porra do Wii, a porra do Move, mas sem você ter referência de controle. E é ruim isso. Pô, nada atraído por isso ainda, não. Ah, eu tô empolgado nele ainda. Mas é porque eu sou imbecil, né? Às vezes é uma bosta mesmo. É a sua opinião de merda, né? Bem, então pra quem já tava maluco pra jogar Batman Arkham City, né? A Rockstar Studios deu uma judiada boa essa semana, lançando um trailer que é estrelado nada mais nada menos do que pela própria Mulher Gato, né, cara? Quando você tem o melhor jogo do ano, você faz sacanagem com seus consumidores quando você lança um trailer desse, velho. Cara, meu, a Mulher Estrela, o trailer, mas não é à toa, né, cara? Ela faz miséria, né? Os caras dão aquele da close na bunda. Até aí tudo bem, né, nego? Dá uma pelada. Mas a jogabilidade dela é sacanagem, né? Não, cara, eu só achei engraçada a bunda dela, cara. Que parece aquela bunda popozuda carioca, saca? A bunda é meio alta demais. É meio fora da realidade, né? Você não imagina uma pessoa com a bunda dessa sendo tão ágil, né? É, mas é, né? Mas até aquela hora que ela corre, desliza por baixo do carro, depois senta o cacete nos malucos, é demais. Né? Faltou só uma surra de bunda, né, velho? A tequileira de Gotham City, né, cara? Puta merda. Uma chave de buceta ali também tem ali, ó. E ela vai ter uns elementos novos, né, de jogabilidade, né? Porque pelo que eu vi ali, vai dar pra você subir, não. Qualquer parede de tijolo vai dar pra subir com ela, né? Cara, isso eu achei animal. Agora que eu queria... O que eu tô em dúvida é o seguinte. Será que você pode escolher com quem você quer jogar? Ou vai ser um esquema seguinte, tipo... Certas fases é com ele, certas fases é com ela? É, eu acho que vai chegar a certas horas aí que ela vai falar... Ó, cara, a coisa tá pegando aqui. Vai limpando a merda pra mim que eu tô bem ferrado. Porque o Hugo Strange bota, né? Além dos vilões e tudo, vai ter... Ele bota uns mercenários atrás do Batman, né, cara? Porque a gente sabe que não significa nada, né? Ah, sim, mas, pô, é um monte de gente, né, cara? Ah, sim, não, eu tô na merda aqui, me ajuda aí, depois não dá uma trepadinha aí e conversa, sabe? Caralho, velho, agora que eu vi que ela tem um golpe que ela dá um beijo na boca do cara. Você viu que foda? Que doido, velho. Sabe o que que isso seria animal de verdade, velho? Se desse pra jogar multiplayer... Não, isso não seria maneiro, cara. Não, ia ser da hora se desse pra jogar multiplayer, cara, e cada um jogasse o jogo separado, entendeu? Aí você queria dar beijinho em quem? É, isso que eu tô perguntando, tô ficando com medo do que são. Ah, sei lá, mano. Tamo aí de noite em Gotham? Tamo aí, a noite é uma criança. Pô, né? Sou uma gata, vai saber. Sou gatinha, pá. Todo mundo em Gotham é bombado. É em Digidim, velho. Digidim sou foda. Aí, daqui a algum tempo vai estar no Skype aqui, o nick do Guizão vai mudar pra Kit Kit. Aí quando eu vou ligar, eu falo, miau. Não, mas o que eu digo é o seguinte, imagina, por exemplo, que nem aquela tecnologia que estão querendo fazer no Play, que o Player 1 vê uma tela inteira separada e o Player 2 vê uma tela inteira separada, vocês lembram disso? Lembro. Sim, a Sony tá desenvolvendo não só pra jogo, como pra filme também. Pra filme também. Agora, você imagina, por exemplo, cara, se você pudesse jogar o Player 1 com o Batman, o Player 2 com a Mulher Gato e você pudesse se dividir entre a cidade mesmo, cara. Não necessariamente tela, tipo, split screen, pode até ser split screen, mas não que os dois tenham que andar junto, como normalmente é em multiplayer. Cada um pudesse explorar explorasse o canto da cidade se trombando volta e meia, sabe? Mas aí não seria um jogo solitário que de vez em quando se encontra? Esse mais ou menos que você quer? É, mais ou menos isso. Mas aí, não tem graça nenhuma, né, velho? É melhor que seja single player. Pois é, porque a graça do multiplayer tá exatamente de você chegar ou fuder o teu cara, ou fuder o teu amigo que tá jogando junto com você, porque você disparou uma arma contra o cara e ferrou ele, ou um ajudar o outro, né? Então o cara que é melhor numa habilidade de ajudar o cara que é pior, por exemplo, em pular um muro, o cara é melhor de pular entre prédios e você é melhor de atirar de sniper, saca? Então o legal do multiplayer é isso, é um ajudar o outro, porque se você joga com um cara que é pior que você, é um inferno também. E o que você jogar sozinho, pô, você joga sozinho em casa. Melhor que você tá atrapalhado. Isso é verdade, cara. Fato. Pra terminar, também vale lembrar, né, que Batman Arkham City chega em 18 de outubro pra PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Não seria um mundo muito melhor se todos os jogos lançassem para as três plataformas? Pô, seria perfeito, né, cara? E se eles pudessem linkar as três plataformas, que nem o Call of Duty vai fazer, né? Quer dizer, que nem o Sussi falou que vai fazer, né? É, que não significa que isso seja real, óbvio. Ah, né? Foi aqui que o Jabu escutou essa história, que tinha um jogo que ia linkar o Xbox com o PlayStation 3, é isso? É, eu também escutei essa história aqui, não é real isso, não? Cara, o Sussi falou, daí ia ser real, só Deus sabe. A 50% de probabilidade. Porque o Portal tá assim, né? O Portal 2 você pode jogar com o pessoal o pessoal de computador pode jogar com o pessoal da PCN. Ah, então é, pô. E vocês, juventude, que não conhece o jogo Carmageddon, o jogo mais polêmico da história dos videogames, me corrija se eu estiver errado, é que pra quem não sabe, é um jogo de corrida onde você não só ganhava pontos durante a corrida, mas se você atropelasse as pessoas, se você arrastasse as pessoas muito mais tempo, era uma escrotidão absurda e, se não me engano, ele foi proibido em vários países. Inclusive no Brasil. Inclusive, óbvio, né? Quem mais, né, poderia proibir alguma coisa com tão veemência? E eles lançou algumas versões mais soft também, né? Tinha uma que você matava robô, tinha uma que você matava zumbi, que era pra não se perder o jogo, mas diminuir um pouco essa sanguinolência que ele é. Eu me lembro quando meu irmão apareceu com o original uma vez, velho. Quase chorei, eu precisava jogar, e você vai jogar, você fala, porra, é só isso. Sim, o engraçado é o seguinte, que hoje em dia você tem essa opção de atropelar pessoas à vontade em vários jogos, saca? Pois na é. Época você não tinha isso. Pois é, pois é. Mas o que acontece? Também, mas o que assustava, na verdade, né, cara? Que você matar as pessoas atropeladas podia influenciar no seu ranking no final, entendeu? Você ganhava pontos matando as pessoas atropeladas aí que foi o problema, que você incentivava esse negócio, né? Pô, como se isso fosse tão fácil, né, cara, na vida real. Eu tentei, não consegui. Eu nunca ganhei ponto, né, quando atropelei uma pessoa. Mas se você pensar bem, por exemplo, a série agora, o Grand Theft Auto, GTA, você atropela a pessoa, você mata a pessoa, você sai do carro, pega o dinheiro e ganha ponto, ou seja, não muda muito. GTA você mata a puta, velho. Você pega a puta, você come a puta, você mata a puta e pega o dinheiro de volta. É. Caralho, nego reclamando de Carmageddon, né, mano? Mas que mundo é esse? Mas, se você ficou empolgado pelo jogo, a Stainless Games, né, anunciou que vai refazer o jogo. Vai chamar Carmageddon Reincarnation. Ele vai ser o quarto game da série, vai ser lançado na Live, na PSN e nos PCs. Ele vai ser um jogo meio indie, né, assim, nada por desenvolvedoras grandes, nem nada. Mais um projeto independente, né? Vai ser um joguinho de merda feito nas coxas pra ganhar uns trocados. É, não é. Se ele for igual ao original, já é suficiente, né, cara? Já é feito nas coxas o suficiente. Mas na época, aquela história de... antigamente, você achava muita coisa você ter 2 megas num cartucho, mano. De informação, entendeu? Então, é aquela história. É a tecnologia que mudou. Hoje em dia, você tem jogo aqui que eu instalei já que tem 25 gigas instalado. É um absurdo. E você pegar um joguinho desse que na época foi uma inovação e que hoje em dia não é nada demais, porque foi absorvido por vários outros jogos, é mais fator saudosista. Porque... Eu imagino que se ele for assim, só com os gráficos atuais, mas o mesmo jogo, cara, pra mim tá suficiente. Até porque como um jogo de corrida mesmo, como jogo ele não tem nada que te agregue, né, velho? Não, é uma bosta, cara. É, como jogo mesmo, ele é uma bosta. Ele era mais o esquema do negócio estranho, né? De você matar pessoas e tal. Era você ver aquela massa de tomate mal feita indo na tela. A polêmica em si, né? Porque é de jogo mesmo, né, cara? Tá aí o Júnior falando aí que GTA, em quesito violência, né? Eu gostava muito na época do Twisted Metal. Does It Matter, Vigilante 8. É, cara. Vigilante 8 era muito bom. É muito bom esse jogo. Cara, nunca gostei desse tipo de jogo, velho. Puta. Eu lembro que eu joguei uma vez só Destruction Derby e acabou, cara. Eu nunca joguei porque eu era um boss, mas os amigos jogavam e dominavam, velho. Eu adorava assistir. Cara, do Destruction Derby, minha diversão era engatar a marcha ré e sair destruindo todos os carros pelo caminho de marcha ré. Até porque de marcha ré você destruía muito mais os carros que indo de frente, cara. Sim, porque você não danificava até o motor, você podia andar muito mais tempo. Olha os caras, mano. Os caras tinham... Caraca, o cara era profissional no Destruction Derby, velho. Profissional. Aí você batia nos caras, dava 360 e... Ho, ho! O narrador ficava maluco, cara. E uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive um colega que tivesse um PlayStation com outro Destruction Derby e tivesse o cabo que era ligar os dois PlayStation pra jogar cada um no seu videogame, né? Porque acho que pro PlayStation 1 foi o primeiro jogo que saiu assim. Você tinha um cabinho de uplink lá que você sincronizava os dois PlayStation e cada um podia jogar um jogo em cada tela diferente, sabe? Em cada televisão diferente. Nossa, eu jogava isso no PC, cara. Putz. Caramba, já tinha essa tecnologia no Play 1? Já tinha. Só, acho que só foi usado também pra esse jogo, cara. Depois esqueceram dela e cagaram. Desencana, né, velho? Eu vi que não funcionava. Foi a primeira tentativa de fazer rede nesse videogame, no PlayStation 1. O embrião da PSN. Cara, eu me lembro que tinha uma alteração no PS no PlayStation 1, que você conseguia ler até VCD, cara. Tinha que fazer uma gambiarra monstruosa pra poder ler um VCD, saca? Eu lembro que o meu PlayStation 1 não é, mas eu lembro que o meu PlayStation 2 tinha entrada pra USB e nunca consegui plugar nada nele. É verdade, né, cara? Que coisa inútil. E se você ficou feliz que a sua PSN voltou, não fique tão feliz assim, meu querido, que tudo pode voltar a estaca zero. E apesar dos primeiros ataques contra a Sony, né, foi de um grupo dentro da Anonymous, o ataque mais recente são de alguns outros caras. A invasão da Sony BMG da Grécia, por exemplo, foi de um grupo chamado Lulsec, e eles prometeram abertamente, através de um tweet do grupo, no dia 27, avisando que era o início do fim para a empresa. Eles prometeram abertamente destruir a Sony por completo, né. No dia 30, eles tweetaram que a Operação Soulnage ia começar no dia 31. Terça-feira. É, terça-feira passada. E algumas horas atrás, mais um tweet apareceu, desse dia, né? Algumas horas antes do dia do ataque, foi confirmado que eles já estavam roubando e atacando diversos pontos da empresa onde a segurança sequer tinha percebido. A Sony acabou não se pronunciando, dizendo se isso era verdade ou se era farsa, mas existem já alguns usuários da PSN que já tá reportando que ela tá em manutenção. Cara, isso é o mimimi do pessoal dos caixistas, que eu chamo, que não tem God of War, né? É isso. Querem fazer essas coisas aí. Não, mas eu não entendo, cara. Assim, tá, esse é o motivo. Mas por que eles iam querer destruir a Sony, por exemplo? Sendo que a Sony, ao meu ver, é sempre uma empresa que inova em tudo que faz. Eu vou dizer por que, cara, o que tá acontecendo com a Sony agora. Porque anos e anos a Sony ficou de mimimi, eu sou invencível, mimimi, ninguém consegue quebrar meu sistema, mimimi, eu sou fodona. Quebraram, cara. Então quebraram com gosto. Quebraram, ninguém tá fazendo sacanagem mesmo com a Sony. É, aquele negócio, né, cara? Se você fala, meu, você não pode me vencer, você tá pedindo pra alguém ficar quebrando a cabeça até conseguir te ferrar, sabe? Uhum. Nossa, que negócio. É um negócio hardcore, né, velho? Porque uma coisa é, sei lá, tirar o Nerdrops do ar. Outra coisa é você destruir. É, isso é fácil, quer ver? Eu vou derrubar ele agora. Segunda-feira, né? Muda duas linhas de código aqui no template, você vai ver o site cair. Agora, velho, destruir a Sony, né, velho? Pô, é uma empresa, né? Porra, uma empresa, sim, multinacional, multimilionária e consagrada, assim, por puro mimimi, velho. É, aí vai acontecer o quê? É, a Sony tem que aprender que ela tem que conviver com a pirataria. Ela abriu as pernas no PlayStation 1 e no PlayStation 2 porque ela não era líder no mercado na época. Aí depois que ela virou líder no mercado, ela quis lançar o Xbox e quis fazer o máximo possível evitar a pirataria no console dela. Cara, não era líder de mercado aonde? Não, cara. No PlayStation 1 não, cara. Eu vou te dizer, velho. Eu vou te dizer. A Sony só virou líder de mercado depois da pirataria. Sim, depois do PlayStation 1. Em videogame, né? Em outros produtos eletrônicos sempre foi e tal, mas em videogame, cara, ela só virou líder de mercado por causa da pirataria, porque você podia comprar o videogame a um preço bem acessível e, cara, pagar, sei lá, $2, $3 num jogo pirata. Exatamente. Aí acontece, depois ela chega e vira casaca e quer virar uma empresa que ninguém consegue me piratear e eu sou foda pra caralho, ela vai acontecer isso. A Xbox, cara, a Microsoft, por esse ponto, ela chega e sacaneia os usuários que pirateiam, né, de bloquear o Xbox, fazer o caralho a 4, mas ela meio que já apertou o foda-se, entendeu? É piratear essa merda? Pirateia, só que saiba que se eu achar, eu vou te fuder. É, ué, É, exato. Entendeu? Se a Sony aplicasse esse mesmo princípio, não ia ter essa desgraça aí que tá acontecendo com os usuários da Sony, porque ninguém ia estar se importando de quebrar o código dela. Por que você acha que pararam de fazer? Porque antigamente, no PlayStation 1, não foi um ano, cara, no PlayStation 1 já lançaram já os emuladores do PlayStation 1. E no PlayStation 2 também começaram a fazer, só que desistiram pelo meio do caminho. Desistiram porque era tão fácil você comprar um PlayStation 2 e piratear ele, que não tinha necessidade de você emular no PlayStation, no computador. Por isso que a emulação de videogame parou de ser moda, saca? Porque não havia necessidade. Era mais fácil você comprar o videogame e piratear ele. Muito ódio no coração, né, cara? Ah, mas, cara, é aquela que a história, né, cara? Uma cambada de gente que não sai de casa, não come ninguém, etc, etc, etc e tal. E a Sony da sacaneia, pô? Fala sério. A Sony da sacaneia, os nerds aí, maluco, cara. Vai se lascar. Nerd maluco é foda, cara. Aí eles aliviam a tensão. É, né, o cara cansou da punheta, vou destruir a Sony agora, né, pô? É, o cara chega, consegue derrubar a Sony e vai pro Twitter e fala, eu derrubei a Sony, porra, daí chega, olha pro quarto assim, cara. Agora eu vou fazer meu miojo, ligar pra minha mãe e dormir, né, velho? É, parece aquela carinha, forever alone. É isso, cara, entendeu? Então não adianta. É aquela história. Hoje em dia eu acho que tem que ser assim. Tem que ser adotado o modelo de mercado do Xbox. Eles chegaram e falaram, quer piratear, pirateia. Você vai se fuder se eu pegar, mas pirateia. No, em vez do mercado da Sony que chega e diz que não vai fazer, diz que não é pirata, até que chega um cara foda pra caralho, descobre que só tem que mudar três letras e consegue desbloquear a merda do negócio. Agora tá todo mundo jogando PlayStation aí pirata. Miscelânea. Vamos aos destaques de miscelânea. Aprenda todas as receitas de habilidades de MacGyver. Homem morre após pedir amigo que o enterrasse vivo para ter boa sorte e vida longa. Ex-CEO da Google tem medo da própria tecnologia. E veja a trailer do fantástico fã-filme George Lucas Strike Back. E o nosso querido MacGyver, né? Até quem não conhece, nunca viu a série, sabe quem é MacGyver. O homem que consegue fazer uma bomba atômica com uma banana e um clips. Você fez aquelas coisas mirabolantes da série, das quais, né, é impossível de se acreditar, é impossível de se funcionar, mas eram muito legais de ver. E um site resolveu, que chama MacRecipes, da Phantom.info, resolveu fazer uma lista de todos os ingredientes e receitas de tudo que ele fez durante as 7 temporadas da série. Cara, tem quanto é leite atômico com barra de chocolate? Se tiver, tá valendo. Vazamento de lixo atômico com barra de chocolate. Ele fez isso? Fez. Você sabe que temporada? A gente acha agora. Na primeira temporada. Primeira temporada? Na primeira temporada. Era um vazamento de ácido sulfúrico, né, cara? É uma coisa assim que tava vazando na usina nuclear, se vazasse, ia destruir, ia vazar os tóxicos, ia fazer o que o outro. Foda, mano. Se os japoneses tivessem visto esse site, ia ser foda lá, hein, cara? O chocolate evitava e reagia com não sei das contas e fazia virava concreto. Uma coisa assim, cara. É uma coisa assim, entendeu? Uma coisa assim. Aqui, ó. Episódio, no primeiro episódio. Falei que era a primeira temporada, sabia? No primeiro episódio da primeira temporada. Chocolate, barra de chocolate ao leite pra parar um vazamento de ácido sulfúrico. Olha aqui, velho. O primeiro, ó. Clips. Igual desarmar míssil. Caramba, é muito bom, velho. E tem um que ele faz o raio laser a partir de um espelho de lanterna, sabe aquele espelho de lanterna que usa pra negócio? E uma lente, né? Não, assim. É, cara, eu ria na época já, porra. E eu revendo, que eu peguei essa série toda aí pra ver, que eu adoro MacGyver. E eu revendo, cara, os computadores que eles usavam na época, tipo assim, ah, eles vão invadir, não sei das quantas. Aí mostrava que a gente tem casão, sabe? Não vai rolar, malandro. Cara, o Júnior falando agora parece o Silvio Santos, velho. Não vai rolar. Reforçando a teoria, cara. Hoje eu me senti o MacGyver. Eu cheguei em casa aqui, minha antena tava uma merda. Eu já tava foda, já tava puto já que eu não tava conseguindo pegar. Eu comprei uma televisão de LCD um tempo atrás, não tava pegando os sinais digitais ainda. Aí eu falei assim: ah, quer saber de uma coisa? Peguei um pedaço de cano, um pedaço de fio de antena e fiz uma antena de polo, cara. E tava pegando todos os canais digitais aqui, tá pegando 18 canais digitais aqui. MacGyver por aí, eu senti MacGyver, eu escutei até a musiquinha, cara. Achei que ele ia falar que tinha subido na cadeira e mexeu na antena no teto, né, cara? Não, cara, eu peguei um pedaço de rodo, botei fita isolante em volta e pendurei na árvore aqui do lado de casa. Só não mando foto agora que tá de noite, mas tá maneiro pra caralho. Amiguinhos, esta é a sessão Darwin Awards do nosso Nedrops. Um russo de 35 anos morreu após ele pedir para um amigo dele que enterrasse ele vivo por uma noite, acreditando que isso ia dar boa sorte para ele, além de uma vida longa. Ah, né, tranquilo, cara? Todo filme é assim. Você enterra o cara vivo, ele sempre volta feliz. E... atenção, você idiota que acredita nisso. Eu acabei de ler também que se você tomar um tiro no peito, você também vai ter vida longa e próspera, seu animal. Pular de 8 andares de altura também. Uma das sugestões de isso, né? Passar a noite em um caixão fechado debaixo da terra. Só que, segundo o relato, né? O cara cavou o buraco no chão, tudo, deixou tudo pronto. E depois ele instalou um caixão de madeira improvisado com duto de ar, né? Pra não morrer sufocado e tal. Não, o problema... cara, o cara queria ser enterrado no Easy, é isso? É, ele foi no modo moleza. Então... só que o que aconteceu? Choveu pra cacete e tudo que tá... não adiantou nada os dutos, né? Os dutos só serviram pra colocar água dentro do caixão. Aí a hora que deu a hora pro desenterrar, chegou, o cara já tava morto, né? O cara foi enterrado vivo e morreu afogado, velho. O legal é o amigo que ele chamou pra ajudar ele, né, cara? O cara, porra, tá chovendo, será que fulano vai se fuder lá? Ah, mas não, amanhã eu vejo isso. Não, mas o pior é o seguinte, o cara foi com o celular pro caixão, falou, qualquer coisa eu ligo, né? Aí o cara falou, beleza, liga aí. E saiu tomar a vodka dele, né, cara? Não, cara, o celular já não pega dentro de elevador, vai pegar debaixo da terra, debaixo do caixão. Ah, não sei como é. Ah, cara, mas você é na Rússia, né? Celular, pois é, velho, o celular na Rússia, né, velho? Mas, mano, o cara ser enterrado e morreu afogado, velho. Era o dia dele morrer, velho. É, ele não morreu afogado, na verdade, né? É que a terra ficou muito pesada por causa da chuva e esmagou ele lá. Quebrou o caixão? É. Ah, caramba, também. Mas devia ser caixa de maçã, né? Exatamente. Ah, com certeza. Que puta que ele pariu, velho. Cara, é raio. Aí, mas o pior é que não é isso, né, cara? O pior é que a prática parece estar popular entre os russos lá, né? Vários blogs, né, trazem história de gente que se auto-sepultou lá e tá aí, todo contente, enterrado. Super feliz. O bom que, no final das contas, é só se arrancar o cano, né, velho? Você arranca o cano, chuta dois palmos de terra assim, e já tá enterrado. Tá enterrado e acabou, cara. O cara gosta de viver perigosamente, né? Esse negócio de também caixão, cara, por exemplo, tem um episódio do Mythbusters, né, que eles são enterrados no caixão pro negócio pra ver se tem ar ou não tem ar. Consegue escapar de um caixão, né? E aquele caixão americano foda, cara. E o caixão vai subindo a terra, o caixão vai clac, clac, sabe, quebrando. Eu fico imaginando se fizesse aqui no Brasil, aquele caixão brasileiro. Quanto tempo ia durar aquela merda, saca? Aquele cachorro... Casca que... de ovo, velho. Não, e outra, que foi num especial de filmes, né? Foi um especial do Kill Bill lá, se conseguia... Não, esse foi a segunda vez que eles fizeram. Já fizeram uma outra vez. É, eu lembro daquela uma que se o cara conseguia quebrar um caixão de dentro, isso, conseguia e tal. Aí eu queria saber se conseguia sair do caixão, mano. A terra em cima, cara, é tipo 5 toneladas de peso, velho. Uhum. Imagina isso molhado. Caramba, eu imagino o desespero do peão, velho. É, mas de onde surgiu essa prática, velho? Porra, a Rússia é muito foda mesmo, hein? Rússia é tão bom que não espera nem morrer pra enterrar o cara, né, velho? Sou tão hardcore que o cara quer ser enterrado vivo pra ver como é que é. Que a vodka não faz, né? O Eric Scheismit, diretor da Google desde 2001, recentemente disse aqui que tava com medo da própria tecnologia. No caso, é uma tecnologia de reconhecimento facial que, de acordo com ele, nas mãos erradas, poderia ser mal usada. Engraçado, né? Porque ele começou... estamos em 2011. Ele começou a ter medo do Google agora, né? Porque todos os usuários de internet já têm medo do Google faz uns 3, 4 anos aí, né? Eu tenho medo do Google desde que eu descobri que, se eu escrever vai anexo, se eu não colocar o anexo, ele te avisa, velho. Pô, desde o dia que você digita alguma coisa, ele fala, você quis dizer. Cara, no caso, assim, eu acho que medo ele sempre teve. É que agora que ele não é mais diretor do Google, ele pode falar. É verdade, agora ele pode pôr em público, né? Assim, vocês entenderam o porquê que ele tem medo da tecnologia? Ah, cara, aquele papinho padrão de cientista, né, cara? Que a gente criou uma tecnologia, só que assim, se ela for bem usada, pode significar uma evolução da humanidade. Se não, pode ser uma merda. Todo mundo fala a mesma coisa, cara. Ó, baseando em vocês que são nerds, Jefferson, Polar, Júnior, quantos filmes vocês já assistiram que o cara começa falando, essa é uma tecnologia muito poderosa que se cair em mãos erradas pode causar um grande problema. E quantas vezes isso não acontece? Cara, anos 80 você pode pegar 6 dígitos de filme desse jeito. Velho, se o cara falar isso não pode cair em mãos erradas, velho. Vai cair. Filme, isso não pode cair, não. Ah, tudo bem. Aí não cai em mãos erradas e acaba o filme. Ah, cara, mas é aquela história, né? O problema todo é aquela história da privacidade. O Google cada vez mais tá invadindo a sua privacidade mesmo. E as pessoas estão gostando disso porque tá facilitando a vida. E outra, não é o Google que invade a sua privacidade, você que deixa. Que, né? Você que dá a sua privacidade pro Google. Porque, cara, eu lembro. Uma coisa que mudou muito na internet, assim, tirando pedofilia. Antigamente a internet era o seguinte: se você quiser ser anônimo, você ia na internet, lembra? Que é um lugar onde você podia ser qualquer um e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, velho, se você quer ser anônimo, você fica fora da internet, velho. É, isso é verdade. Tá virando justamente o contrário. É, cara, porque você tem o seu Twitter, você tem o seu Facebook, você tem o seu Orkut, você tem o seu e-mail, você tem não sei o que. Todo mundo. Você consegue ser achado de algum jeito na internet. Se você não quer ser achado, velho, fique longe da internet. Que era antigamente o contrário, né? Se você não queria ser achado, você ficava na internet só, do jeito que você se refazia e o cacete. Agora não, velho, agora é o contrário. Se você quer ser anônimo, fique fora da internet. Cara, é porque antigamente só tinha 6 pessoas na internet. Tá? Só tinha o bate-papo do UOL, né, velho? Então não tinha como você ser muito público o negócio. Não, hoje em dia, se você digita seu nome no Google, você acha endereço, data de nascimento, CPF, você acha tudo. Não, você acha coisa que você nem se lembrava. Eu ainda não consigo achar meu nome todo, não consigo me achar ainda. Não? Eu sou um menino ninja. Isso é. Tá aí, eu ó. Eu consigo me achar. Aí ele descobre que digita o próprio nome dele errado, né, cara? Não, sabe porque meu nome é tão difícil de escrever que não adianta, cara. Ninguém consegue acertar ele mesmo, então fudeu. Isso por enquanto. Daqui a pouco o Google vai estar dizendo, você não quis dizer tal coisa. Aí eu vou ter medo. Cara, ia ser legal se tivesse uma versão mais extreme, sabe? Tipo, não, seu filho da p***, você queria falar isso, seu imbecil. Eu acho que ia ser mais legal. Seu burro do caralho. Não, cara, o que eu acho foda do Google é o seguinte, você desliga lá o filtro lá de segurança, lá de pornografia, e digita qualquer coisa na porra do... Qualquer coisa. Qualquer coisa, velho. Você vai tomar uma piroca na cara. Qualquer coisa. Impressionante, velho. Você pode digitar, sei lá, velho. Sei lá, supermercado com a minha avó. Cara, tudo vai ser só putaria. Impressionante, velho. Não importa o que você digite. Você pode digitar o nome do padre Marcelo Rossi. Vai ter um... É impressionante, cara. Aí o que acontece? Eu, como de vez em quando tenho que procurar um programa, fazer isso, fazer aquilo outro, eu sempre deixo desativado meu filtro de segurança, que senão também se fode se deixar aquela merda ativada, que ele não consegue achar nada. Aí minha esposa foi sentar aqui no meu computador pra pesquisar não sei o que, foi pesquisar uma imagem, acho que sei lá, de bolo, uma coisa assim. Cara... Um monte de uma piroca. Meu Deus, que isso? Escreveu o bolo, já apareceu o buquete, né, velho? É, já apareceu. Você quis dizer buquete, entendeu? Já ficou assim, ó. Se chutou bolo, você quis dizer brioco. É, por aí. Cara, é muito bizarro, cara. É um negócio agressivo. É constrangedor, às vezes, não é? Não, tipo, eu não pesquiso mais nada com ninguém do meu lado, sabe? Não, até sozinho, né, velho? É constrangedor. Tipo, você tá sozinho, você fala, caralho. Ainda bem que eu tô sozinho, né? Porra, né, velho? Você se sente constrangido. É, eu me senti constrangido no último episódio do Game of Thrones lá, cara. Tanta piroca que eu vi na minha cara toda hora. Desfile de rola, né, velho? Puta que pariu, bicho. Aqui, aqui. Balança pra cá, balança pra lá. Isso e o Watchmen, né, cara? Porque você tive que ver uma rola azul pra lá, pra cá. Outro avatar, né? Não, a rola azul do Dr. Manhattan. Aquilo é agressão, velho. Aquilo é. O cara não basta ter pito, tem que ser azul, velho. E aumentar e diminuir de tamanho, né, cara? Aquela jeba Smurf lá. Não bastava pra ser o pinto, tinha que ser azul, né, cara? Pô, você bastava ver a bunda do cara, você tem que ver a bunda do cara por baixo, porque o rosto tá... Aquilo é indigno, ser humano, cara. Que essa semana também foi lançado um trailer de um fã-filme que sim, que fake movie, na verdade, né? Que é o nome de George Lucas Strikes Back, cara. E foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi essa semana. Porque simplesmente mostra por que que a nova trilogia de Star Wars foi uma... Só bosta. Alguém resolveu justificar, né, velho? E, cara, tipo, é o mais plausível que você pode pensar que ele foi sequestrado por ninjas, cara. Não tem outra coisa. O pior, sabe, né? O pior não é isso. O pior é que outro dia eu tava batendo um papo num podcast em boteca aqui no Rio e o pessoal defendendo essa porra dessa trilogia nova, cara. Quase deu vontade de bater no indivíduo que tava defendendo isso aqui. Cara, o filme é muito bom, os efeitinhos são legais, assim. O ritmo dele é legal, você dá risada com as coisas. A cada take que mostra as piadinhas, assim, você ri do mesmo jeito, cara. Eu achei legal. Quer dizer, eu assisti e achei muito foda. Aí passei pra moça que trabalha comigo. Meu, ela assistia e ria e eu ria de novo, cara. Porque é muito bom, cara. Cara, a hora que ele vai juntar a gangue de volta, velho. Muito bom. Chewbacca mecânico, a Leia stripper, velho. Muito bom, cara. E olha ali do música do John Williams, né? Do John Williams ou não? É o... Isso, John Williams. John Williams que parece ali o cara cheirando cocaína. Bicho de City. Cara, muito bom, velho. Jorge Lucas, agora a gente simpatiza com você, a gente te perdoa, né? Pronto, tamo você. Junto, né, cara? Tamo junto. Todos choram por você. Cara, o filme é muito bom mesmo. Será que ele vai ter peito de lançar um filme mesmo? Velho, o cara se sequestrado por ninjas, né? Muito bom. E ele acabou com uma colher, né? Um túnel pra cidade. Pra trás de um pôster, velho. E é legal que ele sai, tá andando pela cidade, o cara fala, ah, liga aqui no meu celular, ele... Celular? Porque quando ele foi sequestrado, eu nem sabia o que era isso. É, porque ele foi sequestrado no primeiro trilogia, né, velho? Isso aí depois da segunda. E aí ele fala assim, pô, depois que acabou o terceiro filme, né, ele fala, pô, tô pensando em aí fazer uma coisa mais intimista, né? Aí o cara, a mulher fala, cuidado, o bicho vai pegar pro teu lado. É chato de falar, meu, os ninja, cara. O que eu acho mais divertido é que ele só decide mesmo começar a fugir lá, cavando com a colher, quando ele ouve a história do mitocôndria lá, midi-clóder. Ah, é, cara que explica, né, velho? Midi-clóder, não! Cara, muito bom, cara. A gente vai deixar no post o link pro vídeo, velho. Fantástico. Momento Sofá. Senhoras e senhores, para o Momento Sofá dessa semana, nós trouxemos não uma, não duas, mas três galerias para você. A primeira é da Rosie Huntington, né, que ela é estrela de Transformers e namorada do Jason Statham. O que deixaria o Oliver muito contente, né, afinal de contas é o poder dos carecas. O próximo é da Blake Lively, né, que é a namorada do Lanterna Verde no filme que vai estrear. Cara, mas essa menina marcou demais, né, cara. O pior é que ela mesmo tirou as fotos e... Ai, cara. Porque geralmente assim, né, ah, amor, vamos lá, eu vou tirar uma foto pra gente ficar assim, né, com tesão, assim... O cara vai lá e sacaneia e bota na internet. Ah, mas é o que acontece, né? Quando uma pessoa tira uma foto privada com um namorado, né? Ah, então ela mesmo tirou essas fotos, cara. Tem mais que se fuder mesmo, né, cara? Ela tirou, provavelmente ela perdeu o celular e deixou essas fotos no celular, né? Perdeu nada, cara. Perdeu sim, perdeu o celular sim. Ela fez isso pra mostrar que tá com tudo em cima, sabe? Aí... Se pá, deve ter tweetado até essa porra. Agora você imagina que ela vai lá e twitta, né? Olha a minha perereca, e tem o link do iFrog. Essas fotos anti-traição, né, cara? Porque você, o cara que recebe essa foto tem garantia que a mulher se trair, ela vai se fuder. Vai se fuder. Mas piada infame, prosseguindo. E por último, mas não menos importante, é um ensaio da Cleo Pires. E vou te dizer, eu li essa manhã inteirinha. Cara, aquilo no negócio ali da perseguida ali é um código de barra, é isso mesmo? É pra facilitar o pagamento do cartão? É É pra não demorar no check-out, né, cara? Porra, sério, que aquilo é código de barra, cara? O que é aquilo? E essa foi a 94ª edição do Nerd Drops. Eu gostaria de agradecer aos convidados Júnior. Gente, eu que agradeço aqui, mais um convite e mais uma gravação até as 3h30 da manhã. Eu fico muito feliz de participar do Nerd Drops. Cheguei pra ele no Skype e falei, aí, tá ocupado? Tá tranquilo? Porque se você estiver tranquilo, você já sabe o convite que você vai receber, né? O pior é que eu já tinha prometido já de participar, que eu tinha furado umas 3 gravações aqui, agora ele pegou, falou assim, anda, agora tem que participar. Foi previamente chamado na hora. Exatamente. Faz o jabá aí, cara. Faz o jabá, por favor. E convocando aqui todo mundo, escutar lá o Baú Pirata, quer dizer, acessar o Baú Pirata e escutar o Pirata Cash, nosso podcast lá temático, e agora nós temos o Diário de Bordo também, e o Papo Pirata, que faz parte dos comentários dos ouvintes. Acessem e ouçam os melhores podcasts da podosfera, ou não. É isso aí. E também o nosso colaborador, Jefferson Navarin. Colaborador e parceiro, né, cara? End parceiro. Pô, foi legal participar aqui a primeira vez e espero participar mais aí. Só fiquei frustrado que não teve nenhuma notícia do Hobbit, né? Sempre tem, hoje comigo não teve nenhuma, mas... Você gosta de carinha baixinho? Não, não. Você gosta de baixinho peludo, é isso? Não, prefiro legal. Você gosta de pequenininho peludo ou você gosta de grande peladão? É, não tem que responder. É porque tem entre Hobbit e Capitão América, né, velho? Faça o jabá também, meu querido. Então, acessa lá o Eden Pop. Por enquanto a gente ainda não tem podcast, apesar de a gente já ter gravado uns 20 e nunca ter ido ao ar. E é isso. Bom, o Júnior é da casa, já é o nosso convidado querido, grande amigo, né? É sempre um prazer recebê-lo. O Jefferson também. Tá aqui sendo descabaçado, né? Ele tava preocupado no começo, né, Júnior? Doeu, Jefferson? Sentiu a dor? Sentiu a pressão? Pô, não, foi leve, foi leve. Já tá acostumado, já tá... Tá largo, tá largo. Nem sentiu, nem notou. Bom, e agora, porra, como é que a gente faz pros aniversariantes pedirem a música? Tira para o ímpar aí. Tira para o ímpar no Skype, sacanagem, né? Não precisa não, porque o Júnior já tá no paro aqui, ó. Então deixa o Jefferson pedir de sua vez. Rapaz, vamos lá então. Vamos com qualquer uma aí do Smash Panther. Aquela do Watchmen, como é que é o nome mesmo? Do trailer do Watchmen. Ah, The End is the Beginning is the End. Bota a versão do trailer que eu acho mais maneirinha. Beleza, então. Então fiquem com a música do Jefferson. Não se esqueçam de mandar seus e-mails e comentários para nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. E também não se esqueçam de curtir e virar fanzito da nossa página no Facebook, que é facebook.com/nerdrops, e curtir os nossos posts e twittar, né? E um beijo na bunda. E até a segunda. Aí vocês fugiram de uma boa dessa vez, cara. Dessa vez eu ia pedir um molejão. Fica de beijinho, cara. Que eu acho legal que ele arranca os dois braços, as duas pernas. Ainda fala, eu te amei, né, velho? Não, o que eu acho legal... Eu te amei, velho. Eu amputei todos os seus membros, eu te amo. É um gesto de carinho. O que eu acho que é mais legal é que ele faz tudo isso que você acabou de falar aí, fazendo dois movimentos de espada. Eu quero entender até hoje como ele conseguiu fazer tudo com dois movimentos de espada. Você pode ver que o poder Jedi só se manifesta no erro dos continuistas, cara. Babaca foi a gente que ficou acreditando naquela historinha que o Yoda contava que o Jedi podia destruir o planeta com a força do Jedi. O maior troll do universo foi o Yoda. Até agora não revelaram, sabe? The person you're trying to reach is not here at the moment. Please leave your message after the tone. Caralho, esse Deus. É o recado da Pamela mais escroto que eu já vi na minha vida. Não é da Pamela não, é do Skype. Do Skype? Do Oliver. Alô? É só ligar pro Oliver que a secretária atende antes. A vagabunda já entrou antes? Já falou. Ah. Caramba, ela chegou com vontade. I want to suck your ball. Foi feito de fundo de escambau. Eu tô vendendo ela pra comprar um roteador.